É isso aí, tamo no ar mais uma vez ao vivo aqui na Energia 97, edição número 4.520, números quase redondos, né? 4.500 seria mais redondo, né? Por que você não me avisou no dia 4.500, Bah? 4.500. Passou? Passou. Porque 4.500 é um nome emblemático, né? É um número emblemático. 4.511, aí ele lembra, ele quer fazer festa na rádio. Ele quer trazer... comemorar. Que atrás a banda dos bombeiros. 4.550 é um número bonito. Número 4.520 naqueles joguinhos que você gosta é o quê, RG? Não sei, eu não jogo aqui. Não joga? Lá não. Mas você tem uma cara de que faz jogo do bicho, velho. Mas você tem uma cara de que faz um joguinho do bicho, cara. Não sei se quem joga tem cara de quem joga, mas eu não jogo. Não faço a mínima ideia do que seja. Mas você acha que o número 20 só joga ou ele coordena? O 20 é alguma coisa no não, bicho. Não, não joga. Se ele for coordenasse, ele não tava nem aqui fazendo o programa. O não, não sei. Às vezes ele tá aqui por hobby. Não. Às vezes é uma fachada. Fachada, né? Fachada. É, fachada. Lavagem, né? O vovô sempre, do jogo. É engraçado que eu sempre vejo o Domênico, às vezes, na Paulista, andando sempre... sabe, correndo e sempre com umas pessoas meio estranhas. Domênico? Assim, estranhas. Às vezes é só coincidência. É. As estranhas, é. Geralmente eu vou com o Vilela, geralmente eu vou com o Silvano. Nada mais estranho do que o Vilela e o Silvano. Às vezes, hoje, por exemplo, foi o Ronaldinho, foi o Lalá. Ó, o Lalá foi? Assim, tá aí estranho. Só o Lalá presta. O resto, vou te falar. Música com o Lalá, Dodô. Só coisa ruim aí. Oi, vai sentar, vai. Não era essa, mas foi bem. Mas foi boa. Você viu? Qual seria? Lalá. Lá, lá, lá. Em lá, lá. Lá, lá. Lá, lá. Jean Ray. Mas você viu... Lá, música do Silvio Santos. Você viu a senhora... Eu falei ontem. Do teste de paternidade? Então, já que você não é meu pai mesmo, posso tirar uma foto? Não, tá, pediu um abraço. Pediu um abraço? Não, agora parece que ela foi pedir o teste pro Pelé. Parece que é um pai famoso. Olha, o número, número 4.520 é cachorro. Cachorro. É, o Batata me mandou. Olha aí, gostei do número. Cachorro. Gostei do número. Cachorro é... Cachorro no número é 17, 18, 19. Música com cachorro, Dodô. Ela foi possível. Eu não sou o cachorro, não. É, é o cachorro. Meu cachorro me sorriu latindo. Valdir Soriano. É. Roberto Carlos. Quem foi melhor, Valdir ou Roberto? Pra mim, o Roberto. Roberto, 500 vezes, Valdir, mil vezes. Valdir que foi lá na terra dele. Eu não sei se estão produzindo a versão de Esse Cara Sou Eu, aqui no Estádio 97, a paródia de Esse Cara Sou Eu, que mandaram uma letra incrível aí de Esse Cara Sou Eu pra uma paródia. Quem seria? É sensacional. Quem seria? Eu não posso contar qual é o teor da paródia. Tem um cara que fez muito aqui na internet já faz um tempo, que é boa demais, que é Esse Cara é Judeu. Esse cara é judeu. É, mas boa pra caramba. Eu ouvi a paródia, tá mal gravada. É boa pra caramba, é muito engraçado. Tá muito, o áudio tá ruim. Mas vamos às manchetes do Estádio 97. Seu Bento não tá, mas ele tá. Ah, ele veio. Ah, com a jaqueta do Michael de Fox. Do Motinha. De Volta pro Futuro. Ele tá aí. E essa jaqueta do moto é legal, porque se inundar, ele não morre afogado, né? Com certeza. Porque ela vira uma boia. Vira uma boia. Isso é um bote. Isso aqui ele é espacial, velho. Bom, e eu vou te falar, essa aí... As 1.750 na liquidação. Ai, véio, essa jaqueta. Vocês dão preço pra tudo. E esquenta, hein? É coisa mas material, a vida é, mas não vale nada. Ah, e não é a vida, não é assim? Pô, quando eu fui pro Japão... quando eu fui no Japão... E ela salva, viu, velho? Eu fui comprar... pra Barcelona. É. Quando eu fui pro Japão... Até dormia. Eu fui comprar numa loja famosa, uma marca famosa aí, que precisava levar, porque o Japão no dezembro era frio paca. Eu fui na loja. Porque você vai na Moncler. Mas é frio de quantos graus? Deve ter na North Face. Não, ali na Moncler em Nagoya é um frio que... Na época eu nunca peguei nada igual em Nagoya. Em Tóquio não era tão... Mas em Nagoya era assim... E aí eu fui aqui numa loja em São Paulo, famosa, que é uma jaqueta bacana, que você compra uma jaqueta dessa, tá bom. Você não precisa mais botar tanta coisa. E aí é legal a loja, que inclusive o provador é um freezer. Sabia? Caraca! É um freezer mesmo. Pra você sentir como é que é. É um freezer. É um freezer mesmo. Tem até é freezer. Não é modo de falar, não. Eu é um freezer. Eu já vi essa loja aí. E aí falei, pô, beleza. Fui eu e o Sammy. Pô, vi duas jaquetas normal. Pá, comprei. Falei, comprei não. Falei, cara, eu vou levar as duas. Claro, não. Achou que ia pagar com o abraço. Não é que eu achei que ia pagar com o abraço. Eu achei que ia pagar com dinheiro. Não, eu achei que precisava dar meu carro. E aí, quando eu fui pagar no caixa, eu falei, quanto é que é? Ainda virei pro cara e falei, deixa eu te falar, as passagens pro Japão eu já tenho. É só a jaqueta. Quanto que é na jaqueta? O cara fala, velho. O cara me pediu. Mais ou menos. Ah, eu não comprei. Ah, mais de dois pau devia ser. Foi. Acho que era dois. Mais? O quê? Duas jaquetas? Não. Uma. Isso é o preço. Uma. Acho que. Porra, velho. Quer comprar jaquetinha de pluma de grãs e pagar 100 reais? Tá bom, mano. Ou era. Eu não me lembro se era ou 1.800 ou 2.100. E a do Sami, e a do Sami, que era menor, era tipo R$200 a menos, assim. As duas, eu me lembro que as duas dava quase 4 pau e pouco. Essa, porra, do Mota, essa do Mota em Barcelona é um absurdo, cara. É, mas é uma blusa que vai durar muito tempo. Lógico. É uma blusa que, se você tiver cuidado, o Barcelona foi que me salvou, por, gente. Por R$2.000. Eu usei ela até pra dormir. Um absurdo. E outra, assim, esse é tipo, boa, de, né, blusa, nossa, é uma blusa que na mala, se você dobrar ela e colocar um aspirador pra puxar aquele saquinho lá, o bagzinho que você passa o zip em cima, RG, ela não ocupa espaço. Você não vai pagar excesso de bagagem por causa dela. Então paga lá 2.200 na jaqueta. Não, eu prefiro passar frio, eu sou correria, velho. Ah, pá, tá bom, falou, vai. É, RG, minha blusa é de feltro, mano, aqueles feltro de mendigo, sabe? Olha, a vida é assim, agora, que é bom, é caro. O povo pergunta, você não vê o preço antes de comprar, você vai direto pro caixa? Eu vou te falar. Você tem esse hábito? Não, uma coisa é eu ir comprar um carro. Outra coisa é uma jaqueta, eu não imaginava. Ah, mas nem uma jaqueta, não, você não imaginava. Não é questão de... Só um minuto. Eu não imaginava uma jaqueta de nylon ali, que também não tem nada de excepcional. Tem sim. Eu não imaginei que ia pagar 2.200, 2.000. Nessa loja que você entrou aí, não, nada custa menos de 500. Lança grife Cool Jew. Hã? Confecção, só quero entrar em loja pra comprar. Mas você é bom nisso. Não, mas não quero mais tomar no cu. Tá no sangue. Já tomei muito no cu, Ju. Cu, Ju. Já tomei muito no cu. O judeu cu, olha. Quem nunca, vai? Quem nunca? O judeu cu. Não é legal, amor? Confecção é bom. Confecção é bom pra você entrar na loja, comprar. Daqui a pouco vai ter o patrocínio. É, isso aí. Vamos às manchetes. A véia vai falar do porco. Do porco. Fala, véia. Avó, não é véia, avó. Ela não deixou. É a nossa véia. Fala de nós, do líder. Olha, não tem muita coisa pra dizer. É, time bom é assim mesmo. Agora, uma das coisas que dá pra falar é que o goleiro, o Wagner. Wagner. Wagner Praz. Esse Wagner é com Wagner V ou é com W? Ele é filho do Praz. Wagner Praz? Não é. É Wagner com V ou com W? É com V. Com V de Valdívia, viu? Pra dar sorte. Eita, você gosta do Valdívia, ele, né? Ele tá indo muito bem nos treinamentos, que não quer dizer muita coisa, mas já diz alguma coisa, né? Olha. Não, ele tá indo, calma, ele tá indo bem, é os informamentos. Ele não jogou, tem que falar os informamentos. Oh. Além disso, o auxiliar do Lucha falou o... Do Cuca. Eu despredo. Ele tinha dito nas redes sociais que o Palmeiras tava atrás de um reforço de fora do Brasil, do exterior. Vai ser fora do Brasil. Aí... Ele agora disse que o Palmeiras tentou, mas o filtramento do Palmeiras só levou um jogador carinho. Filtramento? É. E que filtramento. Mesmo... É, quando você vai peneirando, né? O filtro, né? E que o Palmeiras tentou, viu, Lolo? Dodô. Um jogador específico, mas não valia a pena e não trouxe ninguém. O que mais diz é que o elenco tá bonitinho já. Que, alguns jogadores até falaram, o Palmeiras não precisa de elenco, o Palmeiras já tem elenco, já tá bom. Quem falou isso? Os jogadores. Os jogadores falam isso. Ah, mas você não acha, GP, que já tá bom? Eu acho. Tá bom. O elenco do Palmeiras tem quantos jogadores? Agora, a moda agora... O elenco, eu não sei, mas... O futebol tá cheio de mania, né? Cheio de modas, modismo. A moda agora é isso. Vai fechar a janela, o meu time precisa contratar. O que o Palmeiras precisa contratar? É isso que eu tô dizendo. Gente, coisa de maluco. E contratou nessa janela o Mina, o Xexê, o Beto Guedes. Não, o Roger Pereira. E o Beto Guedes. Coisa de louco, velho. Acho que agora todo mundo precisa contratar. Não, eles vieram antes nessa aqui, foi? Essa mania é meio estranha, né? O Palmeiras tem quase dois times hoje. Pô. Você vai contratar um goleiro e um atacante, porque o Gabriel Jesus e o Fernando Praz vão ficar 6 jogos fora. Se o Brasil for até a medalha de ouro. Até se adaptarem, já era. Agora a mania é essa. Pode ver, a mania é essa. É muito dinheiro, né, velho? E estão falando aí também do Gabriel Jesus agora no Manchester City, Domênico. Caraca. E o Manchester City estaria disposto a pagar 31 conto. Mas é natural que o Jesus... seja procurado pelos mega times do mundo. É a bola da vez, né? Aí depois então, como era o Neymar. Mas o City, ele entra naqueles times que não teriam o tal desconto lá, que Barcelona, Real Madrid, Bayern, Manchester e o Paris Saint-Germain. Porque ele não gostava muito de jogar com o City no videogame, né? Mas você não acha que leva em conta isso? Claro. Sim, que leva. Gente, o Manchester United ofereceu 125 milhões de euros pelo Pogba. E a Juve recusou. São... meio bilhão de reais no Pogba. Quem oferece ou quem recusa? Ah, quem recusa, né, meu? E o Pogba era de lá, né? Ó, tá dizendo que fechou aqui, o Benja. Tá no Globo Esporte, tá dizendo que fechou. Fechou o quê? O Pogba? É. Tá Pogba. Gente, 125 milhões de euros. 430 milhões. Recusado o bagulho? 430 milhões. Quase meio bilhão. Eles estão pagando 125 milhões de euros do jogador que era dele. Veja, que pouco, hein, cara. A gente tira isso num dia. Desculpa, mas não vale. Também não acho que vale isso. Olha, é um bom jogador, não é? É que é o Luciano. Não, eu e o Benjamin tiramos isso um dia, levamos pra ganhar. Você é o Oi, quem me dera, velho. Como vai você usar o haitiano? Tudo bem? Loucura, loucura, loucura. Meu, me dei mal, deu confusão, infelizmente. Aonde? O que você falou do Haiti que meu, o pessoal não gostou? Falei bobagem. É. Agora eu queria falar. Ele falou? Benjamin, é. De novo? Outro dia eu fui na casa do Benjamin. É. Falei, qual é o endereço? Assunto. Ele falou, quarteirão 2 de Higienópolis. Quarteirão 2? É. Fui é mesmo? Visitar o condomínio. Bem, Virginia, tá bem. Mas né? Você entrou, mas quarteirão 2, ala A, B ou C? Porra. Acho que é entrada J3 não, é pela, ou não, H2? É pela entrada pela FAAP, é a mais cara. Ah, pela FAAP, sim. Ele chega lá e pergunta qual IPTU mais caro? Essa é a entrada. Então eu contrato, comprar isso. Sensacional. Mas que nada como ter um amigo, um colega muito bem sucedido, não é mesmo? Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E o Santos, Motinha? Ah, RG. Da sua cidade natal, Motinha. É hoje, RG. Do seu primeiro time na vida, não, Motinha. Não, não foi. Não era? Não foi, Motinha? Não. Não. Você não fez igual o Mano? Teve não. Um time não, e depois não. Outro? Não. Naquela época que você dizia que era o playboyzinho do morro. Que você contou uma história. Pô, mas essa história eu contei no carro. Pra você e pra sua mulher, nós estávamos juntos, você tem que ficar trazendo pro estádio. Eita. É fofoca. Mas tem algo de mal de falar que você falou assim, que você falou assim, eu era o bonitinho do morro. Mas eu era o mais bonito do morro. Tá vendo? Então você tá repetindo. Tá vendo? Nessa época que você se considerava o pequeno príncipe do morro, você já era São Paulino? Sim. É mesmo? Aí eu sou obrigado a entrar no circuito. Ah, lá vem ele. Eu sou obrigado a ser repetitivo. Eu sou obrigado a fazer perguntas. Você é, não você ter... é chato, você é obrigado a ser chato. Eu não, sou, eu não me considero uma pessoa chata, sou não, a mosca que pousou na sua sopa. Não, não é. O que eu não admito é mentiras. Ai, fica sem voz de novo, pelo amor de Deus. Não, não deseja. Você tá rolando praga, você viu? Não deseja que você ele que RG. Fez a macumba, hein, velho? Fala, Motinha. Será que foi? Eu não acredito. Eu acho que foi. Macumba? Tá sabendo, não? Santos e Gama, RG, hoje. Gama e Santos. Lá no Bezerrão. Gama e Santos. No Bezerrão. Ó, então rapidinho, só não, rapidinho que você falou que. Já era São Paulino naquela época. Rápido. A pergunta mais simples do planeta. Eu não vou responder. Eu nem perguntei. Mas se for fácil a resposta. Olha, só fala quem com quem foi a final da Libertadores de 92. Não vou responder. Só um idiota. Vou falar do seu. Se sou eu, fala, Matinho. Ó, RG. O Dorival vai colocar os titulares, viu? Né? Não sabe. E falou pra abrir vantagem. Sim. Quer abrir vantagem, não quer correr risco, né? Então o Santos vai de titulares hoje, RG. E, ô, RG, você sabe o Jean Scherer, o que aconteceu com ele? Eu sei, meu. Tá lá em casa. Jean Scherer, que segundo informações, desistiu do futebol. Desistiu, cara. Vendeu tudo. Foi dito foi morar ontem no Mato aqui, Grosso. Né? Foi dito ontem. Tadinho do Mota. Mas agora você quer ver. Eu tava no... É informação antiga, não dá, né? A gente não tem culpa, né? Quem tá no carro também não tem culpa. Eu vi a mesma história de novo. Ué, o RG ontem... Vocês vivem falando aqui, audiência rotativa do rádio. O RG ontem, informa... Todo mundo sabendo agora. O RG foi, olha, detalhista, técnico. Ele abriu um secos e molhados lá em Mato Grosso. Beleza, Mota. Secos e molhados. Caraca. Ô, RG, o time pra hoje... Pera aí. O time pra hoje... Música de secos e molhados, Domênico. Gato essa preto aí. Cruzou a estrada. É isso mesmo, nem Mato Grosso. É. Vai, Matinho. Vai ser notícia antiga, pelo amor de Deus. Aprendi na sua escola. Olha. É curso, fica mais caro do que falar isso. Temos escalação do Santos? Temos, pra hoje contra o Gama, poderoso Gama. Manda. Que então, a Globo não quis transmitir. Vai ter filme de novo hoje na Globo. O Homem-Aranha. Fechou com o EI lá. Qual o filme que vai passar? EI. O que é EI? Ah, mas. EI é Estados Unidos. Interativo. Mas, gente, qual a finalidade da Globo se interessar pelo Santos e o Santos. E andou pra Globo. Ué, RG, se der essa audiência. Hein? O Santos fechou com o Esporte Interativo, então, tá certo. Por que estão preocupados que a Globo não vai transmitir jogo do Santos? Ué, mas se fosse o Corinthians que tivesse fechado o contraponto, eu queria ver se a Globo tivesse ainda a chance de transmitir o Corinthians. Mas mano, a Globo transmite jogo do Santos. Na final, quem é que a Globo transmite? Então, mas talvez não dê tanto retorno assim, eles prefiram colocar um filme. pelo menos vai ter emoção no jogo. Passaria. Mas vocês se incomodam muito, se preocupam muito com o Santos. Não, não me incomodo nada, eu tô constatando um fato. Não, mas que fato, nunca se discutiu, nunca teve essa relação Santos e Globo, a Globo nunca se interessou, então... a não ser por Corinthians e Flamengo, por que vocês estão muito bem? Quando tá no Neymar, a Globo passava. É falta de assunto? É falta de assunto? Não, é isso aí. É que a Globo preferiu passar o Homem-Aranha 2 do que o jogo do Santos. A Globo não preferiu passar. 3 agora? A Globo não preferiu passar, porque o Santos não preferiu a Globo na hora de fechar o contrato. Ah, tá bom, tá bom. E não foi isso? Foram lá passar o pinico na porta lá. Ah, eu vi. O que acha, Zedão? Eu vi quem passa o pinico. A oferta do Esporte Interativo foi boa. Foi muito maior, velho. Eu vi quem passa o pinico. Foi boa? Eu vi quem tem o rabinho preso com a Globo. Se eu fosse santista, mas a proposta do Esporte... Mas peraí, a proposta do Esporte... A proposta do Esporte Interativo... É só a partir de 2018, gente. Essa, porra, eu sei. É só a partir de 2018. Mas, mano, eu ganhei. Mas já faz. Já pagou. E daí? O Globo já dá os cortes, mano. Você tá louco? Imagina, se hoje fosse o final da Copa do Brasil, Santos e Gama, eu tenho certeza que passaria. É, então, é isso aí. Passa quando tiver na final. Aí que tá. Passa quando tiver na final. Eu acho que o Esporte Interativo devia transmitir todos os campeonatos paulistas. Pra ter mais emoção. Pra dar emoção no campeonato. Como é que é lá, ó, a narração? Lá vem o Aldax! Grêmio Aldax jogando pelo meio! Termina o primeiro tempo, os jogadores saem! Vai lá entrevistar ele, Roberto! Vai lá! Assim? Nossa, entrou um Benjamin aí no meio. Agora, mais ou menos. Agora, ao invés de estar preocupado com o meu time, que nunca teve essa relação... Devia estar preocupado com o seu, porque agora me parece que a Globo chupa não essa, tá passando tanto o jogo do Corinthians quanto passa do São Paulo. Ah, de fato não. Só paga a maior cota pro Corinthians. Não sei. Mas tá falando de passar jogo, de passar jogo. Só paga a maior cota pro Corinthians, chupa. Então, paga pro Corinthians e passa da Globo. Boa, legal. Olha, então, RG, o time pra hoje... passa do São Paulo. Paga maior pra você ficar devendo o salário, seus trouxas. Ah, é. O jogo do Corinthians é valorizado mesmo. Vai, Matinha. Vanderlei. Bom. Victor Ferraz. Bom. Luiz Felipe. Qual a origem do regular. Luiz Felipe? Base? Regular. É base? Não. Não? Não. Luiz Felipe veio... Depois eu vejo. Veio de um time. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Regular. Você não gosta, né? Regular. Caju. Cajubão. Yuri. Cajubão. Cajubão e Yuribão. Caju não é bom. Caju amigo. Caju amigo, Léo Cittadini. Vai ser bom. E Lucas Lima. Bom. Vitor Bueno. Bom. Bueno. Copete. Bom. E Rodrigão. Um dia, quem sabe. Vocês gostam de suco de caju? Eu gosto. Eu gosto, eu é não, bom, não. Né? Eu não. Ou não, Benjamin? Você me perguntou, muito eu falei bom. Não. Você esperava o quê? E castanha de caju? Não. Top. Também boa. Não. Nossa, assadinho. É bom, é maravilhoso. Não. Batidinha. Bom. Próximo. Olha, castanha e caju, bom, né? Pistache, amendoim, torrado. Tudo isso é bom, velho. Amêndoa. Tudo é bom. Ruim. Só uma coisa. Ruim. Macadâmia. Nossa, macadâmia. Macadâmia é muito bom. O que vai passar na Globo hoje? Por isso que o garotinho fica doente, né? É? É Homem-Aranha? Por isso que o garotinho fica doente. Olha só, eu sou... Você é santista que vai pra Disney... Urina no brinquedo do Homem-Aranha, na porta. Os caras acabam de se otário, vim encher o saco aqui. Mas o que tem a ver com isso? Urina, faz cocô na mão e joga no brinquedo. Não! Isso aí, pô. Pra palhaçada, isso, pô. Véio? Vai encher o saco. Nossa, que vingancinha. Mas o Homem-Aranha é Disney? Não, tem lá no parque da Universal, tem lá. Não. E quando Universal, eu falo Disney, só é tudo, lá o complexo, lá Orlando. Falar em site Universal. Da Disney, eu tô lendo agora no Globo, isso não ia acontecer na Disney, olha hoje. Site oficial tem orientações erradas para chegar ao Maracanã aqui na Olimpíada. Ah, mas isso... Eles estão dando... novidade. Luiz Felipe veio do Paraná, viu, Sombra? Veio do Paraná. Valeu, Everton Santiago. Boa, é isso aí. É isso aí. Estádio 97, agora deixando de lado um pouquinho o futebol, vamos falar sobre um projeto esportivo muito bacana, o Atleta do Futuro SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. É muito bacana essa ideia do SESI São Paulo. Principalmente porque as crianças têm um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Por exemplo, como o Murilo, que é fera do vôlei. A Etienne Medeiros. Parece um peixe na água, hein? A Verônica Hipólito, que salta muito. É muita gente boa. E são dezenas de atletas que vão disputar os Jogos do Rio. Com certeza, Muitos desses atletas apoiados pelo SESI vão garantir um lugar do pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E mais legal, mais bonito ainda, é ver que essa geração de crianças e jovens está sendo preparada para o futuro. Bela iniciativa do SESI São Paulo, hein? Boa sorte aos atletas, parabéns SESI São Paulo. Belo trabalho do Paulo Scaff, sensacional. Estádio 97 da Energia 97 FM. Continuando com as manchetes. Chama aí, ô Motelho. Ah, o time que contratou na janela. Olha que coisa fantástica. Chupa mundo. Como é que foi essa aí, Motinha? Na última hora, no último minuto. Porra, na boa, eu fiquei até ali meia-noite ali. Eu vi você postando. Você viu? Os caras estavam mó loucos, velho. E aí chegando meia-noite, daí o nego passando mensagem. Lembra assim, quando? Fechou. Não acredito, dá tempo. Sim, fechou. Sabe aquela fechado. História do ano novo do milênio? Parecia, velho. Olha, vai acontecer o quê? Vai acabar o mundo. Vai acabar o mundo, velho. Parecia igualzinho. São Paulo anunciou a contratação aí do lateral Buffarini, né? Mas ainda tinha um negócio lá pra ver, um trâmite. É o sistema lá, o sistema de novo caiu. Mas quem que cuida lá do software da FIFA? Toda hora cai. Outro dia era pra vender o Kardec e o software deu problema. Ontem pra registrar o Buffarini deu problema. Parece que tá tudo certo. $2 milhões, né, Jeff? Ô, Fausto, vamos mexer lá no software lá, dos caras lá. Ô, Fausto. Fausto é o TI aqui da rádio. É que antes era tudo fax, né? Agora eles passaram pra computador, ferrou tudo. E aí, por empréstimo aí de um ano, né? Olha o que eu digo, viu, velho? Tem coisas que o bom velho papel e caneta resolve melhor, viu? Manda um fax, né, velho? Por que aposentar o fax? É. Por quê? O fax é legal. Tudo bem que de vez em quando ó, as pessoas não iam lá no fax. Aí vão ficar tudo refém das máquinas. Bobina, né? Ó, vocês vão ficar tudo refém das máquinas. Vocês vão ver só. Pior que é. E ó, e por empréstimo de um ano aí, o André Chaves, né? Atacante do Boca, 25 anos. Vem aí já com passe fixado. Quem? Agora. O André Chaves. A Chaves. Atacante do Boca. É. Né? E o São Paulo também trouxe um menino, né? O Leonardo Natel, atacante do Benfica, de 19 anos. Mas ele vem pro Sub-20, né? Vamos testar ele no Sub-20 pra depois ele subir. Vem pra base. Esse menino, ele é brasileiro, ele estava na base do Benfica. E agora o São Paulo trouxe de volta. Ele nunca jogou. Ele nunca jogou, acho que profissionalmente Natel. No Brasil. É. Mas não é parente do outro? Olha, pela foto, acho que não. Do Laudo Natel? Não sei, mano. Então, e essa aí foi as contratações de São Paulo aí no fim da janela, né? E o Kelvin já vai poder pegar o Grêmio, viu, chefinho? Kelvin tá voltando, vai ajudar o São Paulo aí contra o Grêmio, né? Kelvin. E lá na frente o Gilbert. Gibagol. Gibagol, velho. Gilbergol é mais legal. Olha, eu acho que o São Paulo foi agressivo. Conforme a torcida. Cada um tem aquela coisa, falar, não, mas eu queria um jogador de mais peso pra isso, pra aquilo. Olha, o São Paulo gastou dinheiro na janela. Gastou, viu, então assim. Não pode reclamar. Não, eu particularmente não vou reclamar, porque o São Paulo gastou $2 milhões pelo Buffarini. $2 milhões. Que é considerado talvez o melhor lateral argentino lá, jogando na Argentina. Faz tempo que a gente fala dele. Sempre aqui, né? Me apego muito à opinião do Mano, porque o Mano é um cara que ele, quando fala bem no jogador, costuma falar com propriedade. E é muito bom mesmo, Sobrar. É que hoje na Argentina tem um cara que está sendo até inclusive convocado também com frequência, que é o Mercado. Mas entre o Mercado e o Buffarini jogando na lateral, eu prefiro o Buffarini. O Douglas, que veio, está machucado, ou dizem estava machucado, o Douglas, ele saiu do Brasil quando ele fazia uma boa dupla no Vasco da Gama com o Dedé. E o Douglas, ele chegou a ser eleito em uma determinada competição na Europa como o melhor zagueiro da competição. Eu não lembro agora direito qual era essa competição. Tomara seja mais um daqueles jogadores que a gente não lembra muito e que volte, como veio o Maicon, como foi o Miranda, como o Gil, que foi lá, né, para o exterior. O Chaves, gente, eu nunca vi jogar, não posso nem dizer. 90% do brasileiro nunca viu esse cara jogar, velho. Os caras estavam criticando. 90? Né? Não, 99. Os caras estavam falando, nossa, criticando será? Como? É, porque ele tava na reserva, fez então... 4 gols, sei lá, em quanto não dá tempo. Não dá pra julgar. Não, calma, gente. Deixa o cara jogar pra falar, assim, né, velho? É. E o Cueva é um jogador já vem jogando e tal, eu acredito que foi uma grande tacada. Então o São Paulo gastou €6 milhões com o Maicon. Boa. Pode ser que se reduza para 5 se eles gostarem lá do Lucão e do Inácio. Bom, mas são 6, não interessa, tem que pagar. $2 milhões pelo Buffarini. Foi. Acho que foi $2,5 milhões pelo Cueva, se eu não me engano. 10,5. Né? E o Chaves aí por empréstimo. Mas são $650 mil. É dinheiro. Tudo bem, tem o Douglas que veio ok, veio na boa. Não, gastou um turnozinho. São Paulo gastou mais de 10 milhões de dólares. Se fizer a conta e a conversão, vai dar um bom dinheiro. Então, assim... Mas vendeu o Ganso, vendeu o Kardec. Gente, muita gente fala assim, ah, mas esse Chaves... Olha, lógico, eu não conhecia, e eu fui procurar no YouTube pra ver. Né? Às vezes no YouTube pra ver o que que é. Olha, gente, do que tá lá no YouTube, não é menos nem mais do que um boi bandido. Então eu não posso chegar e falar, ah, não vai dar certo, porque o pessoal adora... Ele é muito brigador, né? As pessoas adoram o boi bandido, né? Adoram o Aloysio, o boi bandido. Porque o boi bandido, tecnicamente, ele é fraco. Ele é fraco. E também não tem... Agora, o que rolou hoje durante o dia inteiro, eu não sei, é que o São Paulo estaria tentando o Lucas Prato. Não sei em que condições é isso. Mas é um buchicho forte... Não, Benja, não fala no microfone. Mas não o Atlético, mas o Atlético não... É bobagem. Não sei os caras tiram essas coisas, bobagem, tem nada. Não tem nada. Imagina. E sabe o que eu acho que é embaçado? Não tem nem ainda como assombrar. Trazer o Lucas Prato, ele não quer sair, o Atlético não quer vender, custa uma fortuna. Não, e fora isso, negaram uma proposta número... da China. É que ele só jogou 6 jogos, né? Fora ele não isso, jogou não, 7 só. O que pode impossibilitar ainda mais, Sombra, é o número de estrangeiros que o São Paulo tem. São Paulo agora, com a contratação do Bufarini e do Chaves, ele foi para 6. E você só pode relacionar pra uma partida 5. Ah, legal, mas Centurion não faz questão. Então, mas Centurion... Ele mas o Balsa faz, né? Ele vem tendo oportunidades tá jogando bastante. Olha, é que às vezes tem uns pernilongos ali no CT que podem picar e dar uma inflamação na coxa. Não, isso acontece. Mas ele tá assim, não, o cara tem família. Eu também acho fraco, mas o Balsa gosta do trabalho dele, né? Inclusive vem dando chance pra ele jogar. Então se o São Paulo traz mais um gringo, aí no caso é o Lucas Prato, iria pra 7, aí você teria que sacar 2 aí. Aí seria Lugano e Centurion? Duvido que o Centurion. Mas o São Paulo assim. Vai continuar, se eu não me engano, vai continuar tentando mais reforços no mercado brasileiro. Vai. É. Vai que aparece, né? E falar depois é uma coisa, falar antes é outra. Eu achei bacana aí as intervenções do São Paulo, as contratações, levando em conta aí, principalmente pelo zagueiro e pelo Bufarini e pelo. Aí pelo Cueva, né? Agora o resto é incógnita, não sei. Ah, tem que rezar pra dar tudo certo, né, velho? Então tá bom. Beleza, continuando com as manchetes do estádio, quem que vem? Corinthians. Ah, Coringão. Ô, mano. Só falta o time que é televisionado, Motinha. Ó, o Corinthians de 15 jogos, ele passou 6 jogos, tá certo, na televisão quando jogou fora. E o único jogo fora que o Corinthians não foi televisionado foi o jogo com a porcada que também era aqui, era da Praça São Paulo. Mas você acha que o São Paulo teve mais jogo que o Corinthians televisionado? Bom, né? Todos os jogos que o Corinthians fez fora foram televisionados, a não ser esse contra o Palmeiras. E os dois próximos jogos, com exceção esse, contra o Figueirense no sábado, o Corinthians ele pegará o Inter e o Atlético Paranaense, ambos fora de casa. Veremos se o Corinthians não será as televisionado. As três maiores audiências são do Palmeiras, chupa. Imagina. Tá lendo aí, o que é? O paulonobre.kit.net, é tá lendo? Que a vovó tem razão. Aí você imprime essa matéria procurar. Que você leu, véia, e é leva só lá na próxima reunião. E fala, isso mexe com eles, audiência, audiência. Vai te catar. É só procurar. O time que passa na televisão da Ibope é o Corinthians. Fala aí, Corinthians aí. Fala do Corinthians aí, Motinha. Antigamente, os caras vinham aqui, enchi o saco com a porra do sócio torcedor. Era só eles que tinham a porra do sócio. E o nosso é que dá mais dinheiro passou também. Na frente deles, ele tá com um rabinho no meio das pernas. Esqueceram um o sócio torcedor. Agora vai começar frente, com a porra da televisão. Peraí, não teve uma época que ficou na frente? Mané, o senhor ficou quietinho aqui. Pera só, o negócio é o seguinte. Não teve. Pera. Quem começou com o sócio torcedor, SRG? Primeiro que você deu uma porrada num cara que tá quieto, que é o Sombra. O sócio torcedor começou com São Paulo, não começou com o Corinthians. Então já começou falando groselha. Só São Paulo pode dar o nome. Hoje, se você entrar aí no site aí do Fiel Torcedor ou de qualquer outro que você queira, inclusive até aquele do governo, eu não sei nem como é que chama lá, o torcedômetro, vê lá quem lidera o bagulho. Vê lá quem lidera. Mas o que dá mais dinheiro é do Palmeiras, burro. Eu tenho que dar a mão a torcer pro Rudy. De todos. Você se tornou um grande cômico, viu? É que é nóis. Ô, mano. Vamos lá, Motinha, cômico. O Pato vai jogar. Não sei. Ué, o Cristóvão já falou. Não sei, até sábado muita coisa pode acontecer. Pode acontecer o quê? Ué, não sei, tem zica espalhado pra tu contar. Não, você não vai dar mais de sombra aqui. Acontece. Não, vai jogar acontece. Contra o Pato, será titular contra que o Figueira. Que isso aconteça. Outro que será titular aí, a novidade, né, mano? É o Léo Príncipe, né? O substituto do Fagner, né? Que tá suspenso, né? E a volta do Luca também. Tá com o queixo quebrado depois que deram uma ajoelhada ali. Luca? Nele. Que Lucas? Não é Luca? Luca? Eu falei Luca. Ah, tem dia que você falou Lucas. Não, é Luca. E o Léo Príncipe, que é a novidade, né? Que é o moleque da base aí. O negócio é o seguinte, Motinha, o Cristóvão fechou... É bom. O Léo Príncipe, ele fez uma boa Copa São Paulo, ele foi emprestado no Campeonato Paulista, o moleque fez uma boa competição aí também no Campeonato Paulista, e agora tá tendo a chance, inclusive muito melhor do que aquele tal de Eduardo aí, que o Corinthians tava atrás do Atlético Paranaense. É, fez bem num contratar e dá uma chance pra esse moleque aí. O Cristóvão fechou o treino hoje à tarde aí pra fazer algumas alterações na equipe, e pode ser, tem algumas situações aí que podem acontecer. É, o Alexandre Pato vai ser relacionado para esse jogo, pode ser que jogue. É, o Marlone também, o Cristóvão acho que tá se dando conta e pode ser que dê uma chance para ele também nesse jogo. Ué, aí mas o Marlone, desculpa, mano, só um o Léo Príncipe vai jogar no lugar do Fagner, que tomou o terceiro cartão amarelo. Só um adendo aí, o Cristóvão falou que a torcida fica cobrando para colocar o Marlone e ele respondeu, né? Ele falou, tá, eu coloco o Marlone e tiro quem? Ué, muito fácil, Cristóvão Borges. É que eu não tava na coletiva, porque se eu tivesse falado, você pode tirar muito bem hoje o Giovanni Augusto, colocar o Marquinhos Gabriel pra jogar na direita e o Marlone na esquerda. É, muitas vezes ele dá chance pro Guilherme entrar também, e o Guilherme vai pra posição do Giovanni Augusto, esse cara poderia ser o Marlone. Por que não? Você prefere? O Motinha, o negócio é o seguinte, o Giovanni Augusto hoje só tá jogando com o nome. O Guilherme também, por mais que ele, estou fora da posição... de origem, eu não tô adaptado ainda a fazer essa função que o treinador tá me pedindo, mas é um cara que também, quando tem entrado, não tem feito muita coisa, entendeu? Então o Marlone, cara, dá uma chance. Você tem ali, ó, o Luciano, tava jogando mal de centroavante. O que acontece com o Marlone, mano? Isso aí também, RG. Com o Tite, ele não tinha muitas possibilidades Ninguém de jogar. Ninguém fala nada. O Cristóvão também não tá tendo, aí a desculpa é sempre que a posição que ele joga é muito concorrida, que ele tem alguns jogadores aí que são favoritos ali para aquela posição, e o Marlone entra talvez aí numa condição de reserva ou de terceiro reserva. Banco, então, ele fica no banco? Fica, ele é relacionado. Nem entra durante o jogo, mano? Não, ele não tem entrado, Motinha. Sempre as substituições do Corinthians são pontuais e praticamente são as mesmas. Tirar o Giovanni Augusto, põe o Guilherme, numa dessa você saca o Rodriguinho e acaba entrando o Elias... Sabe, o Corinthians ele não mescla demais aí nas mudanças que faz, não. E ó, mano, sobre contratações, né? O Corinthians falou que tá olhando pro mercado interno agora. Então. Porque não tem... Então, mas o mercado interno, Motinha, hoje é um chá de cocô, velho. Ah, não. O mercado interno hoje é um chá de cocô. A maior parte dos jogadores, RG, já tem os 7 jogos e já estão impossibilitados de poder se transferir. Aí você vai falar, mas o Lucas Prato ainda tem 6, vai fazer o 7º. Ah, o Dátolo também não tem 7. Mas o Dátolo tá machucado, gente. O Lucas Prato é um cara que, se sair do Atlético Mineiro, muito pouco, vai jogar na China. Entendeu? Então hoje que sobra, RG, é Série B, C e D. Desculpa, eu acho, gosto muito do trabalho aí do Roberto, a diretoria do Corinthians aí tá fazendo das tripas coração, mas na boa, mano, todo mundo se reforçou, você pega o São Paulo se reforçando, o Palmeiras se reforçou, montou um elenco de qualidade, você tem aí, o Grêmio trouxe jogadores, você vê, o Inter, né? Trouxe jogadores, o Cruzeiro trouxe, o Atlético trouxe, o Flamengo trouxe, o Fluminense trouxe, gente, todos esses times trouxeram jogadores, por mais que digam, mas o Corinthians ele precisa ver o lado financeiro dele, mas esses outros times aí brasileiros não viram o lado financeiro? Mas, mano, depois do Corinthians ganhar... E o ano passado ter ido bem pra caramba, essa coisa toda. Você não acha que esse ano foi mais ou menos nesse esquema? Ah, vamos dar uma aliviada esse ano, vamos cuidar mais da dívida. Não, mas o RG tá errado. Porque, por exemplo, ano passado, até inclusive quando eu discutia com o Benjamin... Você não. Discutia com o Benjamin? Não, com relação ao time do Corinthians. Não, mas só um minuto que você falou o seguinte. Não, será que esse ano, né, pra dar uma equilibrada... Gente, que equilibrado. O Corinthians tá em segundo lugar no campeonato. Mas é enxergando a longo prazo. Não, mas por enquanto, gente, vocês estão sofrendo por antecipação. O RG falou, será não que... Não é sofrendo por antecipação. Como é que esse... Com relação a contratações. Gente, mas o Corinthians contratou. Mas o Benjamin, contratou. O Corinthians contratou, naquelas, o Corinthians trouxe um contratou monte. Contratou naquelas. O Corinthians ele não trouxe jogadores protagonistas. O Corinthians ele trouxe jogadores que vêm aí, são bons coadjuvantes, mas são coadjuvantes. Você acredita nesse time do Corinthians? Quando trouxe o Renato Augusto, não era protagonista. Não, mas pera lá. O Jadson não era protagonista. É aí que eu gostaria de dizer. O Jadson era. O Jadson estava encostado no São Paulo. O ano passado, quando nós discutíamos aqui a respeito aí da performance do Corinthians, Benjamin, eu vi a qualidade no time do Corinthians, mesmo os jogadores não estando bem, mas eu via o Renato Augusto falar: esse é um jogador que sabe jogar bola, esse é um cara que quando começar a jogar o que sabe, vai ser protagonista. Mas não vieram como protagonistas. Veio sim, como não. O Renato Augusto veio machucado, Benjamin. O Corinthians pagou 3 milhões e meio por 50% do valor do cara. Se contrata um jogador machucado, ele não veio como protagonista. Ele era uma incógnita. Mas veio, Benjamin, claro que veio. Não, não veio. Inclusive o próprio... Pagou 3 milhões e meio de euros por 50% do jogador. Não. Inclusive o próprio Renato Augusto disse, numa entrevista lá na Fox, falou o seguinte: eu não imaginava voltar a jogar em alto nível. Pra mim foi uma surpresa. Por isso que agora eu quero ir pra Europa, na época que ele foi, porque eu nunca imaginava que ia voltar. Então o jogador nessa situação não é protagonista. Eu acho que se é. Se tornou. Eu acho que não é. Veio assim, assim como o Jadson, quando veio pro Corinthians, mesmo ele estando no banco do São Paulo, eu achava que o Jadson era o jogador protagonista. Eu achava. Tanto é que eu falava que o Corinthians ele tinha muito mais a dar do que tava dando, e no final do ano a gente viu o que aconteceu, foi campeão. Diferente desse ano. Esse ano, Sombra, o Corinthians ele tá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas daqui a pouco, se perde o Marquinhos Gabriel, que tem sido, teoricamente, protagonista nesse time do Corinthians, mas não era pra ser... deveria ter outros jogadores aí com peso muito maior, o Corinthians perder Marquinhos Gabriel, se perder o Fagner, vai sentir demais. Não, é aquele tipo de situação, isso. RG, que o Corinthians ele tá agora, tudo bem, estamos chegando aí já na virada do turno, o Corinthians ele tá se mantendo a duras penas ali, tá jogando bem, tá fazendo por merecer sim essa colocação, porque o Corinthians ele tá buscando resultados que muitas vezes são improváveis, mas tá jogando bem, mas até quando? Numa dessa machuca um jogador desse daí que tá sendo protagonista, que nem era pra ser. Aí ferrou. Eu crio uma expectativa, e não é falar o rival contratou, também quero. Não é questão de invejinha dos outros. Ah, mas ficou uma dorzinha assim. Não ficou. É que o Corinthians, Sombra, ele precisa, assim, ter jogadores protagonistas em campo. O Corinthians hoje ele é um bom conjunto, mas você não tem aquele jogador que desequilibra e fala, nossa, esse cara é embaçado. Por exemplo, no Santos, você tem Ricardo Oliveira, você tem Lucas Lima, você tem Gabigol, você vai pro São Paulo, tinha Ganso, agora trouxe o Cueva, tinha Calleri, agora trouxe esse outro tal do Chaves. Agora, Benja, você não acreditava no time do Corinthians lá do Renato Augusto. E nesse time você acredita? Esse time que tá aí? Não falei que eu tô acreditando. Eu tô falando o seguinte, o time tá bem. Até quando esse time tá bem, Benjamin? Eu não tenho bola de cristal, meu amigo. Pode ser que esse time vai bem até o final do ano. Ah. Ué, você quer antecipar... Qual é a tendência? Peraí, como que eu posso saber? A tendência eu te falo. Nos últimos 7 jogos, perdeu 1, empatou 1 e ganhou 5. Essa é a tendência que eu posso falar em cima de um fato presente. Eu não posso prever o que vai acontecer daqui a um mês. Eu não tenho esse dom. Em cima disso, eu te falo. O time do ano passado você previa. Errei. Então, eu não tô falando que o Corinthians vai ser campeão. Eu tô falando o seguinte: há um clima de terrorismo porque o Corinthians não ganhou do São Paulo no domingo. Isso é outra situação. Se o Corinthians tivesse ganho de 2, 3 a 1 do São Paulo, não se estaria falando nada. Precisa contratar? Precisa. Contratou o Marlone, não joga. Então pra que contratar mais jogador? Trouxeram um jogador, o cara jogou bem. Entrou contra o Cobressal, marcou 2 gols, fez um partidaço, não jogou mais. Você não acha que tem algo estranho aí? Não jogou mais. Aí você pergunta pra quem cobre treino, fala, como é que é o treino do cara? Pô, o cara voa. Aí você pergunta pro Cristóvão, pô, eu adoro o Marlone, trabalhou comigo no Vasco. Aí o Tite, que tinha pedido ele. Então você contrata um jogador e o cara não joga. Não dá pra entender. Repito pra você, mas olha, eu tenho 100% de certeza. Gente, pega a campanha do Corinthians. O Corinthians tem a melhor campanha pós-Palmeiras aí. É uma campanha muito parelha do Palmeiras, tem um time muito melhor que o do Corinthians. Agora, precisa contratar? Também acho que precisa. Uma peça ou outra, tal, mas não tem dinheiro e não tem o jogador pra trazer. O que fez com o dinheiro do Felipe? O que fez com o dinheiro do Gil? Ô, mano... Do Jadson, do Renato Augusto. Que Jadson? Jadson foi dinheiro... Não. O dinheiro de venda de jogador não vai precisar. Jadson foi dinheiro de pinga. O único jogador que o Corinthians realmente ganhou um pouco mais de dinheiro foi o Gil. O Gil e o Felipe também. O resto... O Felipe também. O Felipe foi 6 milhões de euros. Não era tudo pro Corinthians. Não sei não. Tinha uma parte pequena que não era não. O Gil era 90% do Corinthians. O Gil sim. Só que o dinheiro do que vende no jogador não é assim. Olha, vendeu aqui, vou comprar lá. Você tem um monte de coisa pra pagar, um monte de pemba. Oh. Agora, o que eu acho é o seguinte, ó, vou repetir pela enésima vez, se tivesse ganho do São Paulo, não tinha esse discurso. Mas esse não é o meu ponto de vista. Por isso não está brigando pela zona de rebaixamento, por isso está brigando o ensino título. Benja, eu venho falando semanas. Sábado pega o Figueirense, aqui na Arena Corinthians. Se o Corinthians empatar, meu Deus do céu, vocês vão ver semana que vem o que vai acontecer. Se o Corinthians ganhar de 1-0, você vai ver. Ah, mas tá vendo? Ganhou? Pô, futebol feio, horroroso. É isso que virou, cara. Eu só queria acrescentar aqui que não é meu discurso, não, porque empatou com o São Paulo. Muito pelo contrário. Sim. Eu já venho falando não que é o Corinthians precisa. Você não fala isso de coração, mas é o que a gente sente. Não, pelo contrário. Então acho que você não tá ouvindo o programa, Benjamin. Ouvindo. Há 3-4 semanas eu venho cravando aqui nessa tecla, batendo nessa tecla, que o Corinthians precisa trazer jogadores. Inclusive, sugeri inúmeros nomes aqui, inclusive pra uma posição que eu acho que é a mais carente do time, que é de centroavante. Falei, deveriam fuçar o mercado chinês, tá aí Diego Tardelli, tá aí o Marcelo Moreno. Fuçar, você fuça. Ué, não tem dinheiro. Benjamin, mim, como não tem dinheiro? Como não tem? Os outros times, quer dizer, o Corinthians é o coitadinho do futebol brasileiro. Não, os outros coitadinho? Times têm dinheiro e o Corinthians não tem. Vem cá, que grande contratação, a não ser o Flamengo que trouxe o Diego, que é realmente uma contratação para os padrões brasileiros bombástica. Que outra grande contratação que você fala, nossa... Você não acha o Nico Lopes esse jogador? Não. Cara, eu vi o Nico Lopes agora. Desculpa. 4 jogos na Libertadores, bom, não dá pra saber. Bom, eu acho que dá. Tudo bem. Pela campanha que ele fez na Libertadores, você vai ver o que ele vai fazer com o Inter. Hoje ele é titular ou é banco? No Inter? Ah, não. Hoje, no jogo na final, hoje. O primeiro jogo da final. Ah, que final. Ah, ele não final. Tá. É uma bela campanha, final. Não tá mas na final. Não é ele que não tá, é o time. Ah, não vou nem discutir isso, velho. Benjamin. O Nico Lopes. Eu não vou discutir isso. O Nico Lopes. O Zico e o Sócrates não foram pra final da Copa. O Nico Lopes. Pergunta que Copa que o Zico ganhou. O Nico Lopes. É os comentaristas de momentinho. O Nico Lopes, ano passado, fala pra mim, até antes de começar a Libertadores, quem aqui falou, olha... Esse Nico Lopes. Mas se fez uma boa competição, aí, Benjamin, você tá de brincadeira. Fez uma boa competição. Você falou, cite outro nome, eu não sei se eu citei, fez... agora você não tem argumento. E Nico Lopes pra mim não é essa excelente contratação. Mas eu acho que Nico Lopes é um jogador que teve um pouquinho de destaque numa Libertadores que o time dele não foi a lugar nenhum. Só que hoje, todo o mundo... O time dele eliminou o Corinthians. Não, grande porcaria, o time do Corinthians tava morto. Só isso, eliminou o Corinthians aqui. No dia que eliminou, você não falou que foi pro Nico Lopes, você falou que foi porque o André perdeu o pênalti. E foi então, mesmo, então não foi o Nico Lopes. Mas o Nico Lopes marcou um gol no Corinthians aqui. E aí o que acontece hoje? Hoje tem esse negócio, o jogador faz um gol, esse gol, ou essa bela atuação, ela é multiplicada por 1000. Ela é multiplicada por 1000. E agora, a nova mania, o novo modismo, o novo clichêzão do futebol brasileiro é ir atrás de jogadores argentinos, uruguaios, paraguaios, bababá, bababá, bababá. Ninguém contratou nada, gente. O único foi o Flamengo que fez uma baita contratação aí, que é o Diego, que é um jogador de nome e tal. O resto, contratação normal, a gente vai esperar pra ver se dá certo. Agora, trazer o Tardelli, acho uma boa. Não tem dinheiro. O Atlético Mineiro, o que o Atlético tem Mineiro... Tem Robinho. O que o Atlético Mineiro faz, eu não sei. Deve ser um time... Sim, mas se é um time que... Como é que eu posso analisar? Penso, o Atlético Mineiro consegue, porque o Corinthians não. Porque pode ser que o Atlético tenha menos dívida pra pagar. Pode ser que o Atlético hoje é melhor administrado. Olha a receita que o Corinthians tem, bicho. Ué, como você sabe? Não é questão de receita. Você nunca pode analisar uma empresa pela receita. O Corinthians, ele nos últimos anos, pelo receita? Menos as informações que eu chegam, posso faturar é que 100... o Corinthians conseguiu equacionar deixa a dívida e está reduzindo esse valor. Na primeira aula de economia, você aprende isso. Na primeira aula de contabilidade, você não vê receita de empresa, não quer dizer nada. Eu posso ter uma empresa que fatura 100 milhões então e eu gasto 120. Então, você não ouviu o que eu acabei de falar. Receita. O Corinthians, nos últimos anos, Benjamin, ele conseguiu... Lucro é receita. A não lucro. Ser o último ano, lucro o Corinthians ele conseguiu diminuir o valor lucro da dívida. Lucro é receita menos despesa. Aí que tá. Você ouviu o que eu disse agora? Você falou receita? Você acabou de falar. O Atlético Mineiro tem uma receita maior que a do Corinthians. Eu repito, não tem problema. Eu falei, o Corinthians ele tem uma receita muito maior do que a do Atlético louco, Mineiro. Ele tem. Trabalha no Banco de Central, eu não sabia. O Corinthians, os últimos anos, a não ser o último, que o Corinthians ele teve um déficit, Benjamin, o Corinthians ele conseguiu equacionar a dívida e diminuiu de maneira drástica o valor que devia. Ou seja, ele tinha uma receita maior fez, do que a despesa. Mas fez, eu tô te falando. Eu não acho que foi. Foi eu isso, eu foi. Falei isso aqui ontem. Se o tivesse... meu ponto de vista não é esse. Isso porque empatou com o São Paulo. Mas eu falei isso ontem. O torcedor do Corinthians ficou mal acostumado. Chega de falar de Corinthians. O torcedor do Corinthians ficou mal acostumado e pegou o São Paulo, que veio morto, eliminado, desfalcado. E o torcedor foi pra Arena Corinthians no domingo, achando que ia enfiar 6 de novo. Eu não tô zoando. Não enfiou 6. Empatou. Parece que foi eliminado, que acabou o mundo. E quase perdeu pra nós. Gente, o time é segundo colocado. Quase perdeu pra quem? Pra vocês, nós, não. Quase você perdeu. Não. Sai daí, ó. Bom, o meu raciocínio não se prende a esse jogo contra o São Paulo. Já venho falando isso aqui já tem mais de um mês. Tá aí, você... Não tem crise. Então, não tem atenção, dinheiro. Atenção, diretoria do Corinthians. Pra trazer qualquer entulho de série B, C ou D, é melhor não trazer ninguém. Vê lá quanto ganha. Aí você atacou o domínio com a torre. Presta atenção. Veja quanto ganha. Vê lá quanto tá ganhando o Diego Tardelli na China. O único jogador que abriu mão do salário pra vir jogar. O único jogador que abriu mão do salário chama-se Leandro Damião. Que único jogador? O Diego não abriu mão. O Leandro Damião. Luiz Fabiano não abriu mão. O Diego não abriu mão. Agora. E o Diego? O Diego não abriu mão? O Diego deve ter aberto. Lógico que abriu. O Diego tá ganhando 600 pau no Flamengo, fora luvas, que é 180. Então são 800 pau por mês. Não abriu tanto que ele não ganha tanto. E lá ele ganhava 1.200. Só isso que ele ganhava lá. Teve abriu mão. Teve o lance da política, o lance da Turquia, quis ir embora, acelerou o processo. Abriu mão. Não, abriu por uma circunstância. Ninguém abre, gente. Ninguém abre, ninguém rasga eu dinheiro. Abro. Não tem como trazer. Diego Tardelli ganhando 800 pau milhões, então, os caras não pagam. Então, eu acho que você não deve ter lido a declaração do Diego Tardelli. Ele falou que voltaria pro Brasil se o time chinês tivesse liberado ele. Ele tava entre São Paulo e Atlético Mineiro. Lógico, eu posso falar isso também. Olha, você me empresta 1 milhão? Olha, se eu tivesse, juro que eu emprestaria. Aí é fácil. Falar depois que aconteceu, todo mundo faz. Benjamin, quero ver na prática. O Diego Tardelli, ele não sabe qual será o futuro dele. Vamos passar aqui o panorama do que é a vida do Diego Tardelli. Analisa agora. Isso aqui, analisa o Banco Central. Você sabe quantos caras ganham tudo. O Diego Tardelli na China, hoje, ele não tem mais clube. O clube dele, ele tem um contrato vigente lá, mas ele foi afastado. Porque o clube não pode mais contar com ele, nem com aquele outro Aloysio que já aceitou ir para um concorrente chinês. O Diego Tardelli não quer isso. O boi. O Diego Tardelli tá tentando até as últimas consequências ali, Sombra, forçar uma barra para poder rescindir o contrato dele e acertar com o São Paulo ou com o Atlético Mineiro. Mas agora não tem mais jeito, agora não tem mais jeito. O que acontece é o seguinte, a janela europeia ainda tá aberta. A janela europeia ou do Qatar. Ele vai tentar até as últimas consequências forçar a barra para poder ir embora para um desses dois mercados. Mas até, acho que um mês atrás, ele não gostaria de voltar pro Brasil. Ele mesmo declarou isso, tá no Globoesporte.com. Se tiver interesse, basta entrar lá e ver a declaração do jogador. Ele falou, não pensava em voltar pro Brasil. Só que, dadas as circunstâncias, marquei dois gols importantes num jogo importante do campeonato chinês. Falou, os caras trouxeram o Pelé e falaram que eu tava fora. Aí eu achei que o Brasil seria uma boa possibilidade, mesmo não sendo a minha prioridade. Bom, então, é lógico, aí é fácil. É que nem falar do Diego, abrir mão, lógico, depois que aconteceu o golpe na Turquia, os caras querem ir embora, tudo é fácil. E o Diego, que chegou na segunda maior apresentação de um jogador num aeroporto, né? Encheu lá o aeroporto, chegou... tem mais média de público no aeroporto do que o estádio do Flamengo. A primeira foi o Lugano chegando aqui. Eu vi umas imagens também da chegada do Seedorf no Rio, quando ele acertou com o Botafogo. Pelo que a mídia divulgou na época lá, tinham 3 mil pessoas. Hoje não tinham 3 mil. Ah, não? Bom, mas foi bastante gente no aeroporto para receber o Diego. Também, claro. O Diego foi uma boa contratação, pelo menos em termos de nome, de histórico. Não foi também? Não teve bastante? Ah, o Guerreiro eu não sei. No Guerreiro? Agora, pergunto para você, torcedor do Flamengo. É mais um jogador que chega com uma grande salvação do Flamengo? Porque o Guerreiro também chegou com a mesma pompa, sim, hein? Sim, sim. O Guerreiro, a chegada do Guerreiro, vindo de um time como o Corinthians, tendo feito gol no Mundial, ganhando o Libertadores, o Diego chega com a mesma pompa. E você viu o que aconteceu com o Guerreiro. Mas eu acho que é diferente o contexto, hein, Sombra? Porque pela bola que a gente já viu o Diego jogar, o Diego jogou muito no Santos, ele quando chegou no Werder lá também foi muito bem. Ele chegou a ser campeão do mundo também quando ele estava em Portugal, lá jogando naquele Mundial que o Porto ganhou. E o Diego, acho que ele, em determinados momentos, ele já provou que ele é um excelente jogador. Não, o Guerreiro, claro que é. O Guerreiro, Sombra, com exceção dessa passagem no Corinthians, aí eu não tô tirando barato, não. Com exceção dessa passagem do Guerreiro no Corinthians, que outro grande momento vocês lembram do Guerreiro? Não, é verdade, você tem razão. Eu acho que o Diego, sim, é um jogador que eu acho que chega pra fazer a diferença. Uma carreira mais consolidada. Sim. Você tem razão. Você foi bem, viu, mano? Parabéns. Obrigado. Você trouxe bons argumentos nesse caso. E a gente tem que dar a mão à palmatória. Você quer ver alguns argumentos também sobre a bateria do seu carro? Lógico. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Esse é o estádio. Você tá com dor de cotovelo porque o Diego foi pro Flamengo e não quis voltar pro Santos? Oh, lembra quando o Robinho foi pro Atlético? Ele falou um monte. Agora ele tá criticando o Diego porque ele não foi pro Santos. Tem fundamento isso, velho? O Santos tá em último lugar na tabela. Não, ninguém falou de tabela. Muito preocupado. Não, mas não, desculpa, ninguém falou de tabela. Se o Kaká voltasse pro Brasil e não voltasse pro São Paulo, eu sinceramente ia ficar chateado. É diferente. Porque das várias vezes, das várias tentativas, pelo menos que se falou na volta do Diego, ele deixou muito claro que gostaria e daria prioridade ao Santos. Só não abriria a mão do salário. Então não existe essa relação, esse sentimento. Mas não abriria a mão do salário? Mas ele abriu mãozinha de um salário lá, né? Mas com 800? No Santos ele pediu 1 milhão. No Flamengo fechou por 800. O Santos também. Ah, mas fecharia por 800 também? Não. No Santos? Não. O Santos não daria 800? 800 pau? Não daria? Mas não tinha pra pagar o Robinho? Então parabéns por não ter dado 800. Não, de jeito nenhum. Que é um absurdo. O Copete é muito melhor, né? Não fechou com o Robinho, porra. O Copete tem mais. Vai jogar com a camisa 35 no Flamengo. Esses caras agora tudo parece time de basquete agora. É 35, é 44, é 29. Qual a simbologia? Acho que é pela uma homenagem pros filhos. Um tem 5, outro tem 3. Aí o ano que vem vai mudar pra 46? Pode ser. É. Ele tem que mudar pra 171 esse otário aí. Nas costas. Chevrolet. Você ficou chateado que ele não... Não, não, babaca. Já tem o Copete lá, não precisa não. Bem melhor. Mas o Copete é outra posição, hein? Ah, peraí, Sombra. Quer quebrar argumento agora, pô? O cara, o Vitor Bueno seria o cara. Ah, mas o Vitor Bueno é melhor também. Eu tô Lucas Lima craque. E Vitor Bueno, né? Ó, pra você ver, a gente fechou o Porto de Santos quando chegou o Copete. Fechou o Porto de Santos? É, evidente. Ele chegou porque no cargueiro? Porque ele veio no container? Não, a gente foi lá pro Porto só, ele nem tava lá. Não, né? Tem a gente aeroporto, foi lá pra memorar. Vai pro Porto. É, pô, que é isso, acabamos com todo Estádio mundo. Estádio 97, oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cruze, a nova S10 2017. A Tem Que Critica vai se apaixonar. Esser, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Ó, quem ligar e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Também quem disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Tem torcida Estádio 97 para Palmeiras e Galo. Domingo, em Porquadromo. Às 11 da manhã, jogo das não 11 tem mais da manhã. Ingresso. Ai, que horário ruim. Olha, vendeu tudo. Não tem mais, ó, não tem mais ingressos. Não, acabou. Então a única maneira acabou de você tudo conseguir, palmeirense, conseguir o seu ingresso para assistir o jogo no maravilhoso Camarote Único, que é o camarote mais bonito dos 3 grandes estádios da cidade de São Paulo. Só aqui com a torcida Estádio 97. Você tem que entrar no ar pelo telefone e dizer: eu quero ir na torcida Estádio 97. E é o reencontro, é a primeira vez que o Marcelo Oliveira enfrenta o Palmeiras e é a primeira vez que o Cuca enfrenta o Atlético, desde que ele foi embora pra China. E nesse domingo, que foi até um rapaz que mandou pelo Twitter, esse domingo é o dia que o Atlético ganhou a Libertadores, 24 de julho. Ah, é? Faz 3 aninhos, né? 3 aninhos. Você ficou sentimental? Vai ser tristinho, né? Nesse dia, ganhar do Galinho. Vê se quando a bola sair lá, não vai pegar, não vai tomar um chão de novo. Vai fazer embaixadinha, calminho. Doeu quando você escorregou? Pegou a nadegazinha. Caiu de bunda, hein? É capaz de eu fazer embaixadinha e olhando o Donizete dar no meio, né? É violentinho. Então o palmeirense fica esperto. Você queria ele no Palmeiras, você pediu. Ah, tem o Tiaguinho, o Santinho, que fortinho. Chuta direitinho. Esse Cuquinho é o melhor. Estamos recebendo estranho no Ninho aqui. Esteve com a gente no resort do Estádio 97. Participou da promoção. Ganhou o direito de vir fazer o programa com a gente. É São Paulino, vem da parada inglesa, bancário. Adriano Eng. Opa, deixa eu abrir o teu microfone, que senão não vai dar certo. Pera aí, agora sim. Oi, boa noite, Sombra. Boa noite a todos da mesa. Boa noite, boa, pessoal. E aí, cara, tudo bem? Tudo ótimo, tudo legal. Eu fiz uma pergunta aqui no Twitter. Que avaliação o torcedor faz dessa janela pro Tricolor? Ótima, boa, razoável ou ruim? Eu achei bacana, eu achei legal. Não, defina-se, por favor. Ótima, boa, razoável ou ruim? Senão chato, a gente vai ficar na interpretação. Eu achei boa. Boa. Tá dando boa, boa. 54% boa. É, se tivessem contratado um cara assim, mais um perfil de ganso, seria ótima. Mas você não acha? Perfil de ganso o quê? Com pescoção assim? Bico. Mas você não acha que assim, todo mundo gosta de ter aquele camisa 10 clássico, do jeito do ganso, né? É, que é muito mais difícil. Mas é difícil no mercado. Mais também difícil no futebol. Você não acha que de repente São Paulo pode ganhar por outro lado? Mais velocidade e drible com a presença de um jogador como o Cueva? Pode ficar um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido? Então, perde num aspecto e ganhar em outro? Então, mas o Cueva ele joga mais na frente, né? Se a bola não chegar, também não adianta, né? Não fazer ligação direta da defesa para o ataque? Não sei, cara. O Cueva não foi participativo domingo no meio de campo. Naquele grande choque de realidade lá do Alvinegro, lá no domingo? Cueva foi bem participante, ajudou a armar, atacar. Sim, sim, eu gostei da atuação. Eu não assisti o jogo. Você não viu o jogo? Eu não vi. Eu tava ouvindo pelo rádio, principalmente nos 15, 20 últimos minutos do jogo, foi assim, só deu São Paulo, né? Sim. Quase que a gente saiu com a vitória de lá. Sim, teve chances. E das contratações nessa janela, qual você gostou mais? Bufarini, Douglas, o Chaves, atacante... O Cueva, O Maicon, a gente não pode desconsiderar, foi uma contratação da janela, né? Sim, o Maicon, putz, era quase que obrigação de São Paulo também. E se a gente ficasse sem ele para os últimos jogos ali da Libertadores, ia ser muito ruim. O Bufarini eu gostei, assim, pelo que foi falado, do efeito que o cara faz no elenco do cara, né? Você viu bastante o Bufarini jogar? Não, honestamente não, não vi. Ouvi falar dele, esse negócio de ser de grupo, né? Levantar o time, isso que eu ouvi falar dele, vamos ver, né? Olha, duas pessoas desse programa me disseram que é um grande jogador. Eu juro pra vocês, eu não tenho opinião formada, eu prefiro ver. Mas eu não sei, o Mano é um deles. Eu falei do Bufarini, Sombra, há dois anos. O outro anos eu não já. Quero revelar, porque o outro disse que... Não, não fala nada, por favor. Não, mas o Bufarini, eu já falei bem dele, ele já tem uns dois anos. Inclusive, até na primeira vez que o São Paulo começou a cogitar, velho, se o São Paulo for atrás desse maluco mesmo, o cara é bom. E eu acho que quando o cara começar a jogar, claro, não é uma certeza. Qualquer negócio que você faça na vida... Você nunca tem a certeza que vai dar certo. Olha, ainda mais no futebol. Ainda mais no futebol. Belo comentário, futebol, hein? Aquele que você não espera nada dá certo, aquele que você espera tudo não dá nada. Você nunca tem a certeza Lima, que vai dar certo. O Lucas Lima é um jogador que rodou o Brasil inteiro. Quase que dá certo no Santos. Outros jogadores que deram certo em determinados lugares foram para outros e não deram. Mas eu acho que o Bufarini, Sombra, ainda mais a pedido do Balsa, que é um cara que conhece o cara... O maluco vai deitar aqui, velho. Não, treinou o Bufarini, inclusive, ainda né? Ainda mais numa posição que é carente e escassa no mercado brasileiro, que é a lateral direita. E é um cara que se precisar jogar de volante também sabe jogar de volante. É um cara que o São Paulo acertou em cheio com a contratação, velho. Você vai ver. Bom, Adriano, o que mais você quer falar? Bom, se bem que você tem o programa inteiro pra falar com a gente. Quer falar mais alguma coisa de princípio ou não? Essa contratação que o Flamengo fez... Do Diego? Do Diego... Eu tava ouvindo os programas hoje pela tarde. Tudo bem, chegou com toda a pompa, tem o nome, mas diz que nos últimos dois anos o cara fez 6 gols. Ele tá meio encostado. Ele não é jogador de fazer gol. Então, mas ele tá meio encostado. Ele tá entrando, tá sendo substituído. O Valdívia fazia poucos gols, mas servia bastante. Não, jogava o Ganso pouco também. Também. O Ganso também não faz o gol. O Ganso também. No período que ele ficou no São Paulo, ele fez 24 gols. O scout dele foi muito bom até 2013, do Diego. Sim. Aí os dois últimos anos já não foi um scout muito bom. Mas se viesse pro São Paulo, eu não tô agora levando em conta a questão que ele subiu um dia no símbolo de São Paulo. Tô falando como jogador, sim, tecnicamente. Não vou dizer pra você que eu não teria ficado feliz, que eu teria ficado sim. Tá. Porque é um bom jogador. É que a gente não tá acompanhando... Eu não tenho acompanhado ele... É uma luz. Tempo. É um protagonista. Então, é uma luz. Pelo menos você tem uma... Você fala, vamos esperar alguma coisa do cara. O cara chega com pompa, né? Chega. Mas precisa ver como é que ele tá hoje, né? A gente não pode estar pensando no jogador de 10 anos atrás. Mas esses que estão muito bem hoje, não voltam. Sim. Quem tá muito bem lá fora, não tem por que voltar. Essa é a questão. Né, o Diego, enquanto ele esteve bem, ele ficou lá, cara. Entendeu? Rodou por lá, ficou o tempo que quis. Agora voltou por quê? Porque certamente... Eu queria só fazer um comentário. Oi, Amanda. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Ai, tudo ótimo. O que foi? Eu tava correndo. Ó. Você tá molhado? Não, é que eu recebi um Twitter que o estranho tem a voz igual a minha. Como assim? Das duas, uma, então. Ou o estranho é estranha, ou o Amanda é o Amanda. Fala um pouco, fala. Ai, que risada. Nossa. Mas o estranho faz risada de porquinho também? Sim, faz aí, deixa eu ver. Olha, risada de porquinho. Ai, risada gostosa. Ah, que risada maravilhosa. E hoje também uma notícia chamou a atenção, que o Edu Gaspar hoje anunciou a comissão técnica da seleção, né? E levou o Silvinho. O Silvinho. Quer fazer o curso? Não, o Silvinho falou que não queria vir. Provavelmente, quando o Silvinho foi chamado, já deviam ter ligado pra ele. Falar, ô, Silvinho... Ó, não vai porque você vai vir pra seleção. Não, e aí ele não tinha que responder na hora. E foi isso. Mas ridículo, velho. Ridículo. Que decepção, hein? Não, pra mim? Mas o Corinthians namora com a seleção? Óbvio que é. Tô vendo. O Silvinho, na minha opinião, aí ele acabou não tendo coragem de assumir o Corinthians. Ele poderia ter sido um marco, um divisor de águas. Você acha que ele não tá preparado pra isso? Também, pode ser. Então, por isso que eu tô falando. Eu acho que ele não teve a coragem de assumir o Corinthians nesse exato momento. E até é louvável, viu, Benja? Porque muitas vezes aí você tem que saber falar não pra não queimar o filme. E pro Silvinho, Sombra, se a gente analisar a frio, é uma baita oportunidade. Por mais que ele estivesse lá aprendendo na Inter de Milão, tá, de auxiliar do Tite numa seleção brasileira, o cara vai desperdiçar essa chance? E ele e o Edu foram criados juntos, então, praticamente juntos, dá pra entender, eles são amigos de criança. Muito bem, vamos ao então, telefone. Então, pra quem tá com o chiliquinho aí também, fala, ai, perdi esse, perdi aquele jogador. O Corinthians perdeu o treinador, o diretor de futebol, perdeu o preparador físico, tá? Meu Deus. Os chiliquentos. Vocês estão perdendo por um mês o jogador. Ai, meu Deus. O Corinthians perdeu pra, sei lá, 4 anos. Quando o Tite retorna pro Corinthians, será? Ai, Jesus amado. Acho que agora não... Agora dá jorrada nos caras, ficar tudo quieto. Ai. Olha aí, vamos lá. Vamos começar o programa aqui falando do Sem Parar. E a gente não começou o programa? Eu não tava no ar até agora? Não tava, tudo isso. Caraca, aqui foi um ensaio. Making off. Isso vai ser um ensaio. O Vilela vai colocar no site. É. É o proibidão. Vamos lá, começando com o momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. 3 ouvintes ligeiríssimos aqui no ar, no oferecimento do Sem Parar. Quero ver outra vez. Seus olhinhos de noite serena. O que é isso? Seu Madruga. Alô. Não é o seu Madruga. É o Girafale. É o seu Madruga, a segunda voz. Girafa. Quando termina a música, é o seu Madruga que está cantando. É? O professor Girafales começa a cantar e depois o seu Madruga termina. É o Girafa. Da hora. Alô. Vai, sua pilantra. Alô. Quem fala? É Adenilson. Adenilson. Eu gosto de Adenilson. Adenilson do quê? Belisário. Belisário. Só isso? Só isso. Adenilson Cristiano Belisário. Vem 3 vezes sem juros, eu tinha certeza. E quantos anos você tem, velho? 34. RG. Sim. Hoje, na quarta-feira, 3.4, como é que fica? Não fica, viu, Domingo? Não fica? Não fica. Como não fica, RG? Não pode. E aí? Hoje eu vou torcer só pro meu time ganhar e ficar Belisário na fita, entendeu? Ah, sensacional! Hoje é Copa do Brasil, entendeu? Começou mal, hein? Você começou mal, você tá maluco? Mal começou sua vida, seu infeliz. Ah, olha lá. E qual que é o bairro que você mora? Limão. Meu limão, meu limoeiro, meu pé. Meu Simonal. Pé de jacaranda. Quem canta? Uma vez. Wilson Simonal. Wilson. O Eterno. O Eterno. Wilson Simonal. Que foi sacaneadíssimo na vida. Simoninha tem que vir aqui agora também de novo. Simoninha é Simoninha não vem, né? É, gente boa demais. Simoninha é legal. Palmeirense roxo. Simoninha é bacana. Ô, velho, e o time? Sociedade Esportiva Palmeiras. O líder. O líder. Ô, tem um informamento não é aqui. Não é um líder, é o líder. Né, vovó? Você entendeu? Eu li aqui vovó, aquele menino lá que sabe tudo do... Quem? A Wikipédia humana lá. Ah, Wikipédia. Não. Wikipédia. O PVC. Ah, o PVC. Quem tem o PVC? Wikipédia humana. É o Wikipédia humana. Aqui ele falou. Olha que eu acho que ele acerta mais que o Wikipédia. Olha, com certeza. Wikipédia é qualquer um transeunte pode escrever. O que ele falou lá? Ele disse que o Alexandre Moita foi pra Europa. Matos. Todo mundo sabe que ele foi, né, pra Europa. Aí achava que ele ia voltar com o jogador. Com alguém. Na verdade, ele foi pra fazer o associamento com os clubes, porque estavam querendo levar o Vitor Hugo, o Beto Guedes e o Gabriel. Então ele foi lá pra ninguém chegar de chupetão e pegar o jogador. Então ele ficou amigo de todo. Ele adicionou no Facebook. Para, avó. Ah, fala com o PVC, a AGP. Como é que o cara foi lá ficar amigo pra ninguém... Ah, foi isso. AGP. Mas ele tá na coluna mas dele. Mas não é AGP, vó. É RG número 2. RG, tá escrito. Como é que uma pessoa sai daqui do Brasil, vó, pra ir ficar amigo de outro... Pra não perder um jogador bom. Ele foi lá... Ele já é amigo do menino do Barcelona. Se o PVC falou, ele deve ter alguma informação, ele é amigo do menino do Barcelona, que ele veio assistir aqui o jogo. Mas eu acho que ele foi fazer alguma coisa ali. Não vai lá só pra ficar amiguinho. Mas foi o que ele disse. Não, tudo bem. Mas eu acho que ele foi lá pra ver alguma coisa. Ele foi lá pra não deixar os meninos ir embora do também, nada. Também, foi isso. Ou tentar então segurar durante mais um você tempo. Você escuta, avô. Não. Nós estamos ouvindo, vovó. Eu acho que você tem razão e o PVC é muito bem informado. Mas só ir lá pra ficar amiguinho... Ô, o cara precisa ir lá pra ficar amigo. Eu acho que também, vai ficar amigo. Mas é... Vocês são teimosos. Não, vovó, mas eu acho que ainda vai vir alguma coisa ir lá, entendeu? Vocês são a mistura do meu neto com o mano, viu? Agora, ô, meu velho, o Verdão agora pega o Atlético Mineiro no domingo de manhã, hein? E aí? Ah, vamos ganhar, Dodô. Tem que ganhar em casa, hein? Cara, eu acho que faz muito tempo que eu não vejo um time do Palmeiras dar tão certo. Não pode mexer em nada nesse time... Deixa do jeito que tá. É, nós vamos ganhar 2-0 em cima do Atlético. É, mas a seleção já mexeu no time. Tirou 2. É, mas... O Wagner é um bom goleiro. Da época de Ituano dele, ele era muito bom goleiro. Eu tava no Pacaembu aquele dia que a gente foi eliminado pelo Ituano. É, chupa, tonto. É, mas vocês perderam o campeonato pra eles, ô trouxa. Chupa você, ô seu trouxa. Eu também tava. Vocês tomaram uma naba do Ituano aí, ó. Eu também tava, fiquei triste. Vocês perderam o campeonato pros caras. Eu não lembro da sequência. Mas perdemos o campeão. Aquele Cícero do Fluminense. Jogava num time de São Paulo e perdeu um pênalti. Mas quem perdeu dois paulistas seguidos pra nós? Então cala a boca, ô seu trouxa. E dois paulistas pra vocês, tão louco? Perdeu dois paulistas, tá maluco esse louco aí? Ah, não foi os dois últimos? Que dois, ó. Perdeu a semifinal esse ano, seu trouxa. Que final. Ah, RG, ri. Você tá maluco. Ri, fala na cara dele. Mas ele é RG, louco. RG, você é uma molecão. Esse é totalmente louco esse aí. Você fica arrumando esse confusão. Ele comeu coco da velha quando ele era pequeno. Aí a gente ganhou a Copa Brasileira. Ele comeu cocô de cavalo esse trouxa aí. É isso que ele comeu. Falar uma bobagem. Comeu cocô de uma égua aí, eu vou falar. É, comeu mesmo. Ô, meu velho, então você acha que não vai fazer tanta falta assim, então? O prazo, o Gabrielzinho. Não, falta vão fazer, Dodô, mas a gente tem elenco. Hoje, dessa vez a gente tem elenco. Acho que dos últimos anos, cara, acho que. É verdade. Pela primeira vez assim, a gente vê um Palmeiras que parece que vai até o final, cara. Eu já vi ano, já o Palmeiras e bem, perder pra Figueirense, perder pra Chapecoense normal, esquece. Mas perder pra esse time ruim, cara. Mas acho que esse ano vai, cara. É, tá parecendo, pelo menos tudo indica, né? Estamos aí a. Foram 15, né? 15 jogos? 15 jogos demonstrou um time mais forte, um time que tá brigando fora de casa de igual pra igual. Né? Ganhou do Inter aí, que vem sendo nos últimos anos aí, vinha sendo pelo menos, né? Uma pedra no sapato do time do Palmeiras. O Palmeiras nesses dois últimos já deu um troco, já tirou de uma quartas de final. Foi 2002 que o Palmeiras estava indo bem e depois descambou? 2009. Não, 2009. Não, 2009? 2009. E aí 2001, acabou descambando. 2009, o Palmeiras estava indo 2004. Bem com o Jorginho, né? Mas aí o Palmeiras, ele era o... Jorginho. Eu trouxe o Muricy. Trouxe o Muricy. Mas o Jorginho, quando estava dirigindo o Palmeiras, ele era só interino, né? E aí os caras já estavam procurando. É que ganhou 7, é isso? O Jorginho? Tinha ganho 7. Não lembro quantos ganhou. Tava ganhando. Tava 11 pontos na frente do segundo. Adenilson, muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Sem Parar, viu? Só uma coisa, eu quero ir na torcida Estádio 97 no domingo. Ele vai. Legal, bacana. Você tem que estar a partir das 9 da manhã. Você acorda cedo no domingo ou não? Acordo, tenho dois filhos pequenos, cara. Tenho um filho de. Geralmente eu acordo e os jogos já acabaram. mas por que você acorda cedo, velho? Dois filhos pequenos, quem tem a obrigação de amamentar é a mãe. É, cara, mas mano, não tem essa, cara. Você tem que ajudar também. Quero ver você falar isso quando você estiver lá com os quatro, mano, os quatro maninhos. Mano, não tem como. Na hora de fazer, vai trocar a fralda, vai dar banho. RG, qual foi a única fralda que você trocou na sua vida? Na hora de fazer é gostoso, né? RG, fala a verdade. Cansei de trocar fralda. Não, RG nunca trocou uma fralda. Mas você vai, mano. Não faça essa pergunta pra mim. Até porque a Thaís ia ter nojinho. RG tem nojinho, mano. Tá fazendo a pergunta do cara errado. Tem nojinho. Mas e aí, vocês vão chamar o zelador? Pra trocar? Meu filho, o mano imagina. Não troca, a Thaís não troca, chama o zelador. A Thaís falou assim: não dá pra vir com o negócio pra limpar automaticamente? Imagina, leva o moleque na garagem e liga lá o esguicho, lá já era. Põe a criança no jato. Liga o esguicho, lá já era. Adenilson, olha, lava no tanque, a partir das 9 da manhã, você vai na rua Padre Antônio Tomás, 72, você vai entrar pelo estacionamento no portão C1. Pegue o elevador, desça no terceiro andar e você será recebido pelas meninas do Camarote Único, tá bom? Maravilha, maravilha. Só mandar um abraço só pro Daniel Palmeirense, meu colega. Pro Thiago, pros dois Thiagos, Tiborges e Thiago Ivan, dois corintianos fanáticos. E é isso aí. Agradeço, gente. Sou fã de vocês há muitos anos. Obrigado. É uma honra pra nós aqui, pros meus alunos lá na UMC. Lá. Nossa, você é professor? Legal, cara. Professor de engenharia mecânica. Tá legal. Com a faculdade, garoto. Boa. Palmeirense é professor, é diferente. Né? Então tá bom, amigo. Né? Um abraço, valeu, boa noite. Valeu. Vamos lá, mais um ouvinte dentro do Momento Sem Parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha. Siga o chinesinho. Alô? Alô? E fala? Felipe. Felipe, Felipe do que, Felipe? Felipe Augusto de Lima Oliveira. Felipe de Lima Oliveira, é isso? De Lima. Felipe Augusto de Lima Oliveira. Ah, vem três vezes sem juros também. E qual que é o... Quantos anos você tem, velho? Não entendi, tá ruim. Repicotando. Alô? Mano, acho que vai cair. Vai cair, velho. Caiu. Moiu. Alô? Caiu. Tô aqui, não. Você não tá aqui, não tá vindo, velho. Vamos dar um tempinho pra ela ver se melhora. Mas, ô, Domênico, por falar em bebida cítrica... Sim. Ele falou Lima... Ah, eu tô melhorando. Alô? Oi. Ah, tô melhorando. Você é palmeirense? Como é bom limão cravo, velho. Limão cravo é top. Limão cravo, mano? É. Você não gosta de limão cravo? Eu não sei, não lembro qual que é o limão cravo. Pra mim, limão é tudo igual. Não, não, é um menorzinho e a cor dele é meio alaranjada. Aí fala aí, velho. É verdade, é verdade. E aí, quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 27, doutor. 2,7, RG. É, a vida, você vê. Como assim a vida? Uns preferem lima, o mano prefere limão e por aí vai. Ah, ah, sensacional. Aí nota. Salvou, hein? Zero? Porque assim, sacanagem, esse zero. É o momento que se espera um trocadilho. Mas, então, mas vem o trocadilho. Ó, sombra. Lima, limão. E por falar em lima, velho, é, eu sei que é um humor que não vai dar pra galera curtir, mas o pessoal que tá depois ainda... Porque, o pessoal possa ver. Não vai dar pra curtir por quê? Porque é muito inteligente, você tá falando que as pessoas não vão compreender. Olha. Não, é isso. É que ele tá falando de lima. Pô, a Fernanda Lima postou uma foto esses dias no Instagram, velho. Ela nova. Fernanda Lima é bacana, hein? Velho, essa foto aqui, ó. Ela é um pouco mais nova. Sim. Mano, o maluco postou, falou, putz, tá cara do MacGyver, mano. Igualzinho. Cara do MacGyver? Puta, o cara mandou que ela tá a cara do MacGyver, velho. Puta, me achei. Pode falar? Igualzinho, não tá, velho? É a cara do MacGyver. É a cara do MacGyver, mano. Entra, certo, lá, entra lá no Instagram da Fernanda Lima e vê que ela tá de biquíni rosa, aquele maiô rosa. A então, cara do MacGyver, velho, igualzinho, mano. Sabe se o cara hoje também deseja o MacGyver, né? É. E qual que é o bairro que você mora aí, velho? Alô? Ih, rapaz, tá ruim mesmo. É, a realmente... Tá feia a coisa, hein? Realmente, acho que a ligação do rapaz aí... Não tá... Tá ruim, velho. Tá feia a coisa, hein, tio? Você é palmeirense, Felipe? Ah, não vai dar. Estamos tentando. Infelizmente não deu. Não deu. Não deu. Fazer o quê? Vamos lá, então, terceira ligação do momento sem parar. Essa foi até rápida demais. Foi. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Dá uma dó dessas pessoas. Às vezes o cara até torce pro time, né? Pô. Não, mas não é isso. Às vezes o cara tá tentando ligar mais tempo. É pena, né? Da forma de um. Vai ser um macaco. Benjamin, Albino, né, Benjamin? Que a Avenida Nova é grande, né? Ela é paralela. É, bem no começo, perto do Silva Jardim. É. E o time, brother? Tá bom o bairro, tricolor, tá legal. Tricolor. É bom. É bom. Tricolor. Bom bairro, tricolor. Tantos moradores da Parada Inglesa, vocês têm críticas sobre o bairro? Como que tá estão as calçadas, a coleta do lixo? Ah, não, o bairro tá bom, pô. O bairro aqui é bom. Tá bom o bairro? O bairro é ótimo. Pra quem morava no Campo Limpo, né? Quando eu... paraíso. Pô, você tá na Suíça, então. Praticamente. Ô, tricolor. Calma, Mota. Vamos falar sobre o bairro. É um ano de eleição, a gente precisa saber como que tá o bairro. É. E a criminalidade, como que anda na região? Ah, depois que fizeram o shopping aqui, ficou bem complicado. Ficou. Que o shopping atraiu ladrões? Ah, sim, o movimento, né? Ah, é? Muito assalto na rua. É, muito batedor de carteira, fácil, lá não. Perto do shopping Tucuruvi, né? Isso. Bem perto mesmo. Tem que levar pra aí aquele aparato que levaram lá pro Rio, lá, velho. Você viu o aparato? Não, tá lá, qual? Qual que é o aparato? Exército, marinha, aeronáutica, o cacete A4 federal, tá bom, polícia civil, polícia militar. Rapaz. Só um adendo, gente. A Silva Jardim que ele tá falando, então ele não mora no Tucuruvi, ele mora no Tucuruvi. Ele não mora na Parada Inglesa, não. É que fica entre as duas estações de metrô, é bem no meio. Então. Mas quando. Mas peraí. Tô vendo que tem alguma coisa errada aí. Mas peraí. Qual é o CEP da sua rua? Quer que eu fale mesmo? Claro. A gente vai ver pelo CEP qual é o teu bairro de verdade. É o 023. 023. 07. 07. 050. Ele vem como Vila Mazei, só que... Então, agora que nós vamos saber o que que é. Tá aparecendo o Tucuruvi, meu amigo. Falei? Você mentiu aqui no estádio 97. Chupa. Eu falei, conheço aí a quebrada, velho. Você só não vai ser cortado do ar porque você é São Paulino. Tá aparecendo o neguinho que mora no Novo Mundo e fala que mora na Vila Maria. Eu vou te falar, é igualzinho. Você era vizinho, você morava perto lá do Que Deus o Tem, bom lugar, o Paulo da Farmácia? Não, não conheço, não. Como? Pô, então você não conhece o bairro, velho. É, porque morreu, né? Pô, meu cara então, tá louco. Mas pode falar? Morador eu novo. Desligaria essa, esse ouvinte. Não, ele tá mentindo desde o começo. Vai. Eu peguei ele no flagra. Ouvinte que mente no endereço, ele já vai mentir no resto, hein? Não, mas se o você... cara não é obrigado a dar o endereço. Eu, lógico que ele é obrigado, sim. Não. Se você colocar no Google Maps aí, vai estar bem no meio. Não, tá escrito Tucuruvi. Nós pusemos aqui, eu pus aqui, olha. Tucuruvi, amigão. Tucuruvi, tá certo. Rua é pra cima, tá Avenida Nova. Tá aqui, Rua Sevilha. Isso mesmo. É. Tucuruvi, meu amigo. Mas acho que é 100 metros do metrô. Bom, já era. Você quer mandar um abraço pra alguém? Não, mano? Não, que isso. O cara, que isso, meu cara amigo, ligou. Ó, por 100 metros tem muito mexicano que podia ser mais feliz. Você deu sorte que hoje é dia do amigo, velho. Senão você ia pro espaço. É, exatamente. Ô, eu tô preocupado aí, hein, velho. Não caiu no sistema lá o Bufalinho. Não caiu ainda, né? Não caiu no sistema? Mas o São Paulo informou a CBF, né? Então, tô pelo com medo, amor de Deus, hein? Ah, mas isso aí não vai dar zica, não, Sombra. Tem alguns casos aí. Demora mesmo? Não, tem alguns casos que já aconteceram a mesma situação dessa que o São Paulo tá vivendo hoje. Vai demorar um pouquinho aí, mas vão conseguir regularizar a situação, sim. Porque às vezes aí é o horário que é um pouco diferente aí do sistema, enfim, mas sim. O São Paulo tem como comprovar que ele fez dentro do que a lei exige. Dentro aqui. Do prazo, dentro, né? Do prazo. E você gostou, São Paulino? Ah, eu gostei, sim. Eu gostei das contratações. É. Eu acho que um atacante, a gente precisava de alguém com mais nome, né? No caso, peso, né? Eu, se pudesse contrataria o Pato ou o Barcos, que não veio, né? Eu gosto bastante do Barcos, mas ele queria 2 milhões também por mês, aí não tem como, né? 2 milhões por mês é punk, aí, hein, velho? Vamos apostar nesse... Quebra qualquer um, né, velho? Os caras querem jogar aqui, quebra mas... Quebra elenco, né? Mas... Inclusive quebra elenco. O cara chega ganhando 2 milhões, os caras falam, corre lá sozinho, irmão. Como é que você vai trazer um lá? Cara... O Tardelli também queria voltar, né? Mas 2 milhões também, ele não abre mão, aí fica difícil, né? Como é que você vai trazer um cara ganhando 2 milhas? É, quebra o clube, velho, tá louco? Eu acho que o time vai mudar um pouco a forma de jogar, né? Vai jogar mais pelas pontas, com mais velocidade. E vamos apostar no trabalho do Balsa aí, né? Você sabe que tem um amigo aí, um amigo não, um conhecido nosso aqui, de Twitter, que já entrou aqui no ar aí, etc. Todo esse cara vai trazer isso, vai trazer aquilo, vai trazer tanto jogador, o cara mata todas. É aquele lá que falou que ia trazer? Mata todas. E disse que agora vai trazer mais jogador. Tá vendo? Vai trazer mais um jogador, vai trazer. Aí, ó. Eu acho que o Dátulo aí fechava, hein? Mais um meio aí, o Dátulo, acho que seria bom. São Paulo gostaria? Tem... Esse sim, se o São Paulo trouxer, eu vou falar, esse joga uma barbaridade. O esse São Paulo joga. Dá sorte, né, de recuperar jogador, quem sabe não consegue recuperar ele, que tem bastante lesão, hein? Você gostaria do Dátulo? Sim. Eu acho que só ele, mas ele fecharia o elenco, né? E você, o Pato, estranho? Dependendo aí do... Eu gostaria muito do Dátulo. É? O Dátulo é bom. Então, mas o Dátulo, se ele vier pra qualquer time hoje, Sombra, ele não pode ser aquele cara que vem pra jogar, né? Tratar não, o cara. Ele vai ficar na arquibancada, ele vai ser chefe de torcida. Ele tem que ser tratado. Olha, Benjamin tem uma maldade com você. Porque eu acho que ele não tá acostumado aí. Não, ele vai trazer o Dátulo pra não jogar. Times. Não, então, você não sabe, o Dátulo tá machucado. O Dátulo, se você contratar... É um cara que precisa fazer um trabalho aí físico muito bom para que você possa colocar o cara e ele tem uma sequência. E porque tem é um cara dele. Que se machuca muito. E tem musiquinha. Machuca bastante. É, então. E tem musiquinha. Qual? Musiquinha? Da Rita Pavone. Qual? Dátulo Martelo. Tchum, tchum, meu Deus. Tchum. No passado já houve situações dessa no próprio São Paulo, de São Paulo contratar jogador que tá baleado... E recupera. Então não, porque às vezes contrata o jogador na expectativa de já colocar, falar, vai ser o novo Ganso, e não é pra tão já, né, RG? É. Você precisa fazer um trabalho com o cara, esperar o cara conseguir uma melhor forma física. Eu sou pra fã ir desse logo, cara. Não, ele joga muito. Esse joga eu sou muito. Fã. Quem? O Dátulo. Prazo, por que puta, não? Puta, joga muito. O Dátulo e o Casale jogam muito. Vocês que são mais novos e têm boa memória, aquele que tem o filho na China lá, que o filho tá tem problema, que queria voltar. Montijo. O que deu? Tá lá, não, não vai, não, não vai voltar. Conseguiu. Não. Assinou, né, RG? Porque na hora lá, quando o cara vai ver lá o que o cerca, ele não quer saber. Vários zero, né, mano? Ele não vê aí só qual que é a qualidade do país que ele vai morar. O Tardelli também. Então, pois é, a mesma coisa. Inclusive o Gil ficou putinho comigo, porque eu meti o pau outro dia falando que jogador brasileiro é o Gil, o zagueiro. Ah, o zagueiro. É, porque eu disse, e continuo repetindo, RG. Jogador brasileiro, quando vai jogar na China, ele só quer saber o quanto ele vai ganhar. Ele não quer saber o que é o país, ele não quer saber como é que é o clima, ele não quer saber se a família vai se adaptar ou não. Aí chega 6 meses lá, o cara não se adapta, RG, porque é muito legal. Por exemplo, o Montilho, que morou em BH, o Montilho, que morou no Rio de Janeiro, são cidades maravilhosas pra se viver. Aí o cara chega lá e desembarca morou em... Santos, né? Mas tem jogador que vai e não reclama, não volta. Não, você sim, vê, tem razão. O Conca nunca falou que queria voltar. O próprio Marcelo Moreno, a gente não ouve ele dando entrevista que quer voltar. Tem muito cara que vai lá e tá na boa. Não, não é uma regra, mas... Ganha dinheiro. Vira e mexe e a gente vê um brasileiro ou outro, tô insatisfeito. Que... É, mas não me adaptei. Mas esses que você citou, bem, já esses são estrangeiros, né? Que você citou. O Renato Augusto até agora não falou Marcelo quero voltar Moreno. Pra China, não quero voltar da China. Ainda não. Eu não vi o Filipão falar quero voltar da China. Luxemburgo, você não ouviu falar. Luxemburgo, já voltou. Luxemburgo foi quinchado de lá. Aqui, Alan, colocaram ele de lá. Alan, é Alan ou é Alan? É Alan. Alan. Alan. É, o São Paulo reduziu o valor de ingressos pro Campeonato Brasileiro, né? É, sócio torcedor. Pro sócio torcedor, é isso? 10 e 20 reais. 10 ah, agora não vai cobrar 120 arquibancada? É, lógico. Quando precisa do torcedor, aí vai lá e chama os caras, né? 10 e 20 laranja e amarela. Mas a torcida quando compareceu, mano. É. Não, sim, Sombra, mas o que eu digo é que quando a torcida pode talvez acompanhar um time num jogo cobiçado, eu acho que a diretoria não pode chegar a esfolar igual a diretoria de São Paulo mas, fez. Mas, ó, aqueles 7 milhões que faturaram lá naquele jogo deve ter ajudado e muito pra contratar Bufarini, Maicon. Ah, mas é que tá, Sombra. Se vocês tivessem faturado, talvez, 4,5 com uma galera que cantasse mais, talvez o São Paulo tivesse passado pra final 1. Mas isso não é exclusividade é do São Paulo, né? Em troca da galera que cantasse mais... Eu preferia que o Ganso e o Kelvin tivessem jogado. Véio. Contrata um couro, então, velho. Coloca um couro lá gritando. Alan, um abraço pra você, cara. Obrigado pelo audiência. Posso fazer o merchan? Pode. Riro, cuidando da sua vida digital. Boa. Boa, você ganhou uma camisa do Tricolor. É muita camisa, hein, mano? Não acaba nunca essa camisa? Tão forte, né? Só posando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit exclusivo do Desodorant Extreme. Muito bom. Queria dizer, pra fechar aí, que admiro bastante vocês. E o Mano deveria ter um quadro aí no programa A Vida Como Ela É. Obrigado, meu irmão. Você quer fofarrão, velho. Peraí, o Mano é a você vida que anda como... de busão, velho. É o Mano, cômico, ele tem um quadro A Vida Como Ela É. E o Benjamin é A Vida Como Você Gostaria Que Ela Fosse. Não é sensacional isso? Não, mas trabalhou muito pra chegar nesse estágio que ele... Claro, claro. Lógico. Olha aí, não é não? Pra ser o rei da hebraica, o cara trabalhou muito. Ele trabalhou pesado. Mas sorte pro Benja, velho. Parabéns pra ele, velho. Parabéns. Quantos seguidores estão no Twitter? 600 mil? Isso parabéns. Grande coisa. Ué, parabéns. 600 mil não é nada? Não, mas parabéns por quê? Eu queria ter esse dinheiro na conta agora. É, mas você não ganha dinheiro com isso. Mas você vai dar um jeito de fazer isso virar dinheiro. Lógico que você deve ter dado um jeito de ganhar dinheiro com isso, pai. Para. Pra retirar a camisa. Se tivesse 10 mil, você tava chorando. Muito materialista. Ah, Benjamin, mano. Benjamin. Ô, Rudy Landucci. Queria ter isso na conta. É mentiroso. Ô, amigo, um abraço. Um abraço. Pra retirar a camisa, que horas aqui? A partir de que horas? Horário comercial, das 9 às 5 da tarde. Tá bom, Fábio, obrigado. Tá bom? Às 10. Falou, abraço. Alô, fera. Valeu, valeu. Não, a menina chega cedo. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? É. Por exemplo, vejam que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração, ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. A bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir, até o Domênico sorriu. Pois é, pessoal, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por este adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito, com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br e baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estágio 97. Que também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Por falar em BV... Amigão, não deixe para depois o que você está querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Olha, informação aqui, o Renato Luiz Trindade, que de maneira muito gentil e educada, ele escreveu aqui. Falem para este glorioso Mota que a redução do ingresso é para todos. Reduziu a laranja para 20. Boa. Ele ainda fala assim... Não. Olha. Sabe o que é isso? Isso é que você acha legal. Ele dá todas as informações erradas, tudo. Mas você acha legal, você acha que é style, informar errado. Perdeu a voz. Nada diferente do de antes. A gente não gosta de desejar o mal, mas por que a pessoa não perdeu a voz definitivamente? Ué, tudo bem. Não. Pode desejar mal desse ponto, definitivamente. Eu posso perder a voz de novo. Pode voltar. E você vai continuar dando besteira. E você com essa tua voz vai dar informação errada de novo. Tanta besteira, velho. Eu falo besteira, você dá informação errada e eu não falo besteira. Calma. Por favor, o âncora, quem deu a informação errada? Eu não dei errado. Segundo ouvinte, a informação... Eu só falei que era para sócio-torcedor, porque eu tinha visto que era só para sócio-torcedor. Você viu errado, para variar. Segundo... Eu sabia que era para sócio-torcedor. Não, você não sabia. Não foi informação, eu só fiz um complemento. Não, você deu informação errada, o Domênico tem razão. Eu não sei para quem que é, mas o São Paulo fechou o patrocínio também do ombro, então o torcedor do São Paulo pode ficar feliz, é que tem mais dinheiro entrando. Nossa, o corneteiro deve estar triste, né? Muita coisa acontecendo em São Paulo. Choque de realidade. Vamos lá. Trazendo mensagens via... Choque de realidade. O Benja, WhatsApp. Nossa, tá triste. É verdade. WhatsApp, olha, certo, São Paulo. Manda mensagens aí no 94-353-0150. Você viu o Instagram do Barcelona, que postou agora? Que? Vê lá, mano, os caras estão morrendo de medo. Que houve? Não, choque de realidade aí que o Mota falou também. Eu tô assim... O Barcelona... Só sou eu. O Barcelona não tem medo, ele tem respeito, porque sabe quem o São Paulo é. Foi lá e bateu na cara deles. Eu tô preocupado. Em que ano foi, você lembra? Não lembro. Quando foi o jogo? Não interessa. Ele não sabe. Vai procurar. Eu sei. Então vai. Eu sei. Eu tô vendo aqui um perfil aqui, cara, de um Twitter. Não roubaram a carteira do dinheiro. É, de um Twitter, de uma agência de informações, dizendo que o passe do Bufarini depende da FIFA, uma vez que o São Paulo anotou 50 segundos tarde no TMS, que é o sistema da FIFA. Será que vai perder o jogador por 50 segundos? 50 segundos? Será? É porque é ano de Olimpíada. Então, sabia? Mas no horário brasileiro, São Olimpíada Paulo tava parado, Sombra. É que o webmaster da FIFA deve ter colocado aí o relógio um pouco adiantado, velho. Ele acelerou um pouquinho, Olha, eu recebi o tweet aí que você recebeu, que eu fui copiado também. Mas você não leu o tweet assim do jeito que era pra ler, né? Eu é o Renato Luiz Trindade. Você quer dizer que o Sombra omitiu alguma informação? Eu costumo preservar a integridade moral dos nossos companheiros de programa. Você quer dizer que o Sombra omitiu, é isso? Vai. O tweet que o rapaz mandou, o Sombra não leu. Então vai ler. Não vou ler, só a parte do inútil do Mota, o resto eu não vou ler. Ah, do Mota. A parte, o restante não. Ai, nossa, eu dormi na pia hoje. Cabe? Pessoal, vamos... Assim, cabe. Que véia cabe. Cabe. Ela ajuda a dar banho. Aí, Mota, pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora. Isso aí, o barato. Aí, pão com mortadela. Parabéns. Nossa. Tão bem até agora. Juiz Bolsonaro. Como assim, parabéns? É porque o juiz tem que julgar, tá certo ele. Inclusive, queria dar parabéns. Meu Deus. Não, agora, falando sério, é um absurdo. Vocês viram o que fizeram com a deputada Jean? Eu acho absurdo. Fizeram a bobagem com ela, o pastor. O que foi? O Mota que mostrou aí. Tem que falar, aconteceu, mano. O que aconteceu? Que fizeram com o deputado Jean Willis? O pastor, que eu não sei o nome. Tirou uma foto junto com ele e falou: ou se converte ou morre. É um absurdo. Assim, isso aí eu não concordo. Quem postou isso? Falou. Nossa, pastor. Foi tirar foto, o Jean achou que era coisa bacana, abraçou ele. Isso que é pastor, hein? E ele escreve isso aí. Meu Deus, essa turminha. Ai, meu Deus. Eu fiz isso com o Mota, tá ok? Mas é uma brincadeira, né, Mota? Brincadeira. Nem toque em mim, velho. Aí chega na época da eleição, por dinheiro, o Motinho vai lá e te apoia, faz panfletagem. Ele já disse, ele veio pedir pra mim uma vaga no gabinete. Ah, já pediu? Pediu. Ó. Você vê isso, pode mandar internar, bimata. Ele fica mandando videozinho de presidente fake. Aí, mota, pão com mortadela. Toma um cartão amarelo agora. Isso aí, barato. Aí, sim. Pão com mortadela. Parabéns. Nossa. Ah, tão bem até agora. Luiz Bolsonaro. Como assim, parabéns? É porque o juiz tem que julgar, tá certo ele. Inclusive, queria dar parabéns. Meu Deus. Não, agora falando sério, é um absurdo. Vocês viram o que fizeram com a deputada Jean? O que é um absurdo. Até eu acho absurdo. O que fizeram? Respeita, eu acho absurdo. Rapaz. Fizeram a bobagem com ela, o pastor. O que foi? O Mota que mostrou aí. Tem que falar, aconteceu, mano. O que aconteceu? O que fizeram com o deputado Jean Willis? O pastor, que eu não sei o nome. Tirou uma foto junto com ele e falou: ou se converte ou morre. É um absurdo. Assim, isso aí falou? Eu não concordo. Quem postou isso? Falou. Nossa, pastor. Véio. Pastor, foi tirar foto, o Jean achou que era coisa bacana, abraçou ele. Isso que é pastor, hein? E ele escreve isso aí. Meu Deus, essa turminha. Ai, meu Deus. Eu fiz isso com o Mota, tá ok? Mas é uma brincadeira, né, Mota? Brincadeira. As pessoas têm que entender. Nem toque em mim, velho. Aí chega na época da eleição, por dinheiro, o Motinho vai lá e te apoia, faz panfletagem. Ele já disse, ele veio pedir pra mim uma vaga no gabinete. Ah, já pediu? Pediu. Ó. Você vê isso, pode mandar internar, bimata. Ele fica mandando videozinho de presidente fake. Pô, é verdade. Boa noite. Meu nome é Márcio, corintiano, Guarulhos. O irmão foi campeão nos últimos anos. Deixa contratar quem quiser. Vamos pagar a dívida. Vamos comer pelas beiradas. Pô, é verdade. Boa noite. Meu nome é Márcio, corintiano, Guarulhos. O irmão foi campeão nos últimos anos. Deixa contratar quem quiser. Vamos pagar a dívida. Vamos comer pelas beiradas. Pô, é verdade. Boa noite. Meu nome é Márcio, corintiano, Guarulhos. O irmão foi campeão nos últimos anos. Deixa contratar quem quiser. Vamos pagar a dívida. Vamos comer pelas beiradas. Pô, é verdade. Boa noite. Meu nome é Márcio, corintiano, Guarulhos. O irmão foi campeão nos últimos anos. Deixa contratar quem quiser. Vamos pagar a dívida. Vamos comer pelas beiradas. Tá de brincadeira, já. Pô, é verdade. Boa noite. Meu nome é Márcio, corintiano, Guarulhos. O irmão foi campeão nos últimos anos. Deixa contratar quem quiser. Vamos pagar a dívida. Vamos comer pelas beiradas. Pô, é verdade. Boa noite. Meu nome é Márcio, corintiano, Guarulhos. O irmão foi campeão nos últimos anos. Deixa contratar quem quiser. Vamos pagar a dívida. Vamos comer pelas beiradas. Pô, é verdade. Boa noite. Meu nome é Márcio, corintiano, Guarulhos. O irmão foi campeão nos últimos anos. Deixa contratar quem quiser. Vamos pagar a dívida. Vamos comer pelas beiradas. Tá de brincadeira, João. Tá de brincadeira, João. Quase. Por isso que eu não lembro o nome dele. É verdade. Então, Henrique Pimpolini, uma novidade, viu, RG? Fundilhone. Quem? É o fundi italiano. É o fundi? Tá vivendo agora no fundi italiano na Pimpolini. Entendi. É uma delícia, viu? Ele vem durinho. Você tem que raspar. É muito gostoso. Tá, mas voltando. É porque é um fundi fitness. Tá, mas o que tem que ver a porra? Porque quando você raspa, Rio, São Paulo e o jogo quando do... você raspa, Atlético você incentiva o tríceps. É. Tem um monte de gente saindo malhada. Tá, e o Atlético Mineiro, Palmeiras e Galo. E o Atlético Mineiro e Palmeiras. Do Palmeiras e Atlético. Família Mineiro e Palmeiras. E o mais engraçado, viu? Outro dia eu fui assistir o show do menino no teatro. Do Rolanducci. E ele falou da família Pimpolini. E o dono do teatro veio reclamar. Que ele botou a apoiadora no show e não avisou. A família Pimpolini. Não tinha nada a ver. Ai, meu Deus. Enfim. E agora como é que faz? Como é que o menino resolveu? Porque tem outro patrocinador de comida. Então, e o menino resolveu essa parada? Ficou na Pimpolini, que é a Alameda Santos sem número. Enfim. E jogou, viu, Alameda Domênico? Santos sem número. Sem número. Jogou, Domênico? Sim. No torneio Rio-São Paulo. Jogou lá, é. Palmeiras e Cruzeiro. Rio-São Paulo? Não, era Cruzeiro Carioca, não existe mais. E o Palmeiras, e o jogo foi o primeiro jogo às 6h15 da manhã. Quanto? 6h15 da manhã? Por que os 15? Porque naquela época, 15 minutos demorava pro sol chegar. Porque às 6 horas era escuro. Mas às 6h15? 6h15 não. Então, e o Palmeiras jogou com meia vermelha? Aí você fala, por quê? Palestra? Eu não sei se você sabe, uma pitadinha, o Palestra virou. Porra, depois mas na guerra. Era pitadinha, você já tá faz tempo. Era Palestra e virou Palmeiras. Eu não tô acreditando nisso. E a meia vermelha era pro sol bater e refletir no olho do adversário. Sensacional essa ideia. Foi o primeiro jogo, então essa foi a pitadinha. Um abraço a Henrique Pimpolini. Tá, mas e o Atlético Mineiro e Palmeiras? O Palmeiras, eu não sei se você sabe, mas tá 10 jogos sem ganhar do Galo. Outro jogos, tabu. 3. Exatamente. É, então tem outro tabu aí pra quebrar, hein? Outro tabu. E eu vou sair daqui e vou pra Alameda Santos sem número comer o fundilhone. Fundilhone. Leva um estranho no ninho pra comer o fundilhone. Vou levar. Um fundilhone serve pra duas, três, família, como é que é? Ou é individual? Olha, dependendo de quanto você consegue raspar, sim, aí dá até pra 10 pessoas. E aquilo que não raspa, que fica porra, lá? Pra 10 aquilo, pessoas. A última vez que eu fui lá, viu? Porque tem uns vasos na porta. É. E eles venderam os vasos caros. Vieram da Arábia há muito tempo. Então eles botaram a cumbuquinha do fundinho na porta pra porta não fechar. Ah. A que sobrava. Ah, entendi. Exatamente. Muito então, bom. Você vai pra lá. Qual o nome do estranho? Adriano, saindo daqui, fala aí, eu vou para a família Pimpolini, fala. Saindo daqui, eu vou para a família Pimpolini comer um fundilhone. Muito obrigado. Aí, agora, em 20 minutos, você mata só agora o Palmeiras e Atlético? Só em 20 minutos dá para... O quê? Qual o jogo? Me lembro do Palmeiras e Galo, quando o Palmeiras perdeu vai em 2009, amanhã de novo. Né? Porque o Palmeiras estava líder, viu, gente? Aí o Petkovic fez o gol no Palmeiras. São Paulo, quem no fez? Brasileiro. No Brasileiro de 2009. É. Diego Souza, que era vírgula, chamado Diego Sono. É a torcida chamava. Pois que ele mandou dedinho. Fez um gol do meio de campo. Fez 3-1. E sem pulo. Golaço, hein? Exclamação. Isso é verdade. Ele foi um gol. Porque o resto não era. Peraí, tá dizendo que eu sou mentiroso? Você falou isso, é verdade. Não, não, tô dizendo, é verdade, eu lembro desse jogo, aqui eu lembro desse jogo. Então, esse eu lembro. Fica tá aí, pitadinha. Ah, é. Muito bom, é isso aí, obrigado a todos da família Pimpolini, hein? E você que tá no seu carro, tá estacionado, tá esperando o sinal abrir, tá esperando a mulher, tá no estacionamento. Oxi. Mulher foi fazer compras, oxi. Ela vai demorar um tequinho. Mas antes disso... Oxi. Alguém vai ter um azar lazarento de encher a lata da tua traseira. Quem foi, painho? Sabe quem que bateu na traseira? Quem foi, painho? Quem? Ivete Sangalo, velho. Ivete. Oxi, pode bater. Mas que sorte, hein, meu rei. A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, caraca, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. São Ivetinha, 50, velho. Escolha a HDI. Você vai fazer seguro do carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É. Tem notícias aí do Corinthians, mano? Olha, Sombra, o contratações. Corinthians ainda... Não, infelizmente não. Agora a janela internacional já fechou com o Corinthians. Você legal agora, hein? Não, e a janela do Tatuapé? Mas o Corinthians ele ainda pode, se quiser, contratar jogadores aí que não tenham feito a sétima partida do Campeonato Brasileiro ou buscar jogadores aí na Série B, C ou D. Vai saber, né? Tem algum aí que não completou, que tá por aí, que você fala, esse cara até poderia ser um jogador interessante. Então, Sombra, tem o Dátulo que tem contrato com o Atlético Mineiro até o final desse ano. E que ainda não fez aí a sétima partida, tem até o próprio Lucas Prato, mas aí eu não vou embarcar nessa onda, não. Por exemplo, agora é sério isso, né? O Prato, se sair do Atlético, ele vai jogar na China ou em algum lugar. Os jogadores do Vasco, por exemplo, o Nenê pode contratar, né? Mas o Nenê não sai do Vasco. Não, mas isso é o que eu falei a sério. Não, mas é verdade, é um bom jogador, mas o Nenê ele não sai do Vasco. Tanto é que quando o Vasco caiu, ele tinha a clara chance, Domenico Gato, de permanecer na Série A. Ele podia vir era um jogador time. Cobiçado, era um jogador que muitos times aí fizeram propostas. Vários times fizeram. Mas ele próprio preferiu ficar no Vasco. Né? Vai que o Corinthians manda o Marlone pra lá e mais um. Né? Não, mas acho difícil. Eu gostaria muito, mas sinceramente acho agora, difícil. Hein? Não, a sua sugestão é válida, é muito boa. Se ele aceitar, seria um grande jogador. Mas eu não acredito na vinda do Nenê, não. Mas o Corinthians aí tem expectativa também, Sombra. Eu particularmente não gostaria, mas tá aí, tem corintianos que querem. O retorno do Alexandre Pato pro jogo de sábado aí contra o Figueirense. Ah, você vai ter que engolir o Pato. Tem a expectativa também aí pela participação do Marlone, que é um jogador que a torcida também pede bastante em determinados jogos aí também. Nessa semana aí o Cristóvão teve que responder a respeito. E a participação do Léo Príncipe aí, que é o lateral aí que veio da Copa São Paulo, fez uma boa Copa São Paulo aí no começo do ano, depois foi emprestado no Campeonato Paulista, retornou agora pro Coringão. E como o Fagner não poderá jogar porque tomou o terceiro cartão amarelo, ele vai pro jogo contra o Figueira. Vamos ver o que acontece, né, velho? Segurar essa liderança aí. Se o Porco tropeçar no Atlético Mineiro, o Coringão pode ou encostar e tirar um pouco a diferença, ou quem sabe assumir a liderança do campeonato. Você tem uma pitadinha histórica, Robertinho, de Corinthians Figueirense? Corinthians e Figueirense? Giovanni Augusto 1, Corinthians 0. Ah, te catar. Ele perguntou. Uma pitadinha histórica, é. Já pensou? Muito bem. Giovanni Augusto que vai reencontrar o Figueirense, né, mano? Esse fim de semana é cheio de reencontros, né? Muito reencontro. O Marcelo Oliveira reencontra o Palmeiras, o Galo reencontra o Cuca, o Giovanni Augusto reencontra o Figueirense. Caramba! Emoticon do quê, RG? Aquele lá. Tô vendo nada, dando só um sorrisinho. Velho. Agora, eu achei engraçado porque o RG falou uma coisa, que o Corinthians ia ter que engolir o pato. Humano tem que... Humano, que seja. Mas você imagina se o São Paulo tivesse contratado aquele jogador. Qual? É igual o cara do Harry Potter, aquele que não se deve falar o nome. O caralho? Olha, eu não queria falar. Vai que ele tivesse, não fosse bem, e depois voltasse. O que tem? O torcedor São Paulino ia ter que engolir. Ia ter que engolir. Aquele que não se deve falar o nome. Ia ter que engolir o caralho, qual o problema? Não, peraí, gente. Quem está falando é ele, eu não falei nada. Cara. Ué, qual o problema? Mas ele não veio, está tudo certo, né? É verdade. Caraca, veio o Chaves pegador de travesti. Entendemos que... Tá tudo certo. Tem um lance desse aqui, tem um lance, né? Disso aí, eu vi pegou agora. Um travesti bonito, quem nunca? Fala, Domênica, quem nunca? Quem nunca? Você olhou pra mim? Quem nunca no Tinder não deu uma curtida de travesti? Pelo amor de Deus. Falei por você, porque você é, né? Ah, eu não sou, não. Mas que história é essa? Eu tava lendo. Ele saiu com travesti bonito, quem parece uma Barbie. O Chaves com peru. Esse que o São Paulo contratou. O Chaves? Esse é argentino. É uma Barbie com peru. Ele deu uma de Ronaldo, né? É. Nossa, não, mas foram bonitos os travestis dele. E por falar em jogadores internacionais... Diga, mano. É verdade. Não, termina lá, fala. É verdade, saiu você não viu isso, mano? Aonde? Eu vi um zum aí, mas é... Não, não é isso, já falei. Dizem que é verdade. Tá aí a foto? Quem nunca ficou com... saiu matéria. Quem nunca ficou com tesão no travesti, gente? Não, mas ele pegou mesmo. Fala a verdade, olha o bairro, não é? Mas ele pegou porque o Romário, RG, ele apareceu do lado também de um travecão lá no Rio, lá que era bonitão, sim, e tudo mais, e é amigo dele, amigo, né? Amigo dele. É amigo, não é bilisco. Quer dizer, até que não se... Não é bilisco. Quer dizer, ele falou, né, que era não amigo. Não é bilisco. Falou que era amigo. Ô, estranho, você já pegou? Eu não. Fora. Mas uma você tava com uma cara meio de dúvida, hein? Oi, diga, mano. O Tevez, velho, ele pediu uma licença para que ele possa se... ele pediu uma licença pro Schelotto para que ele possa se recompor emocionalmente depois da eliminação do Boca na Libertadores. E aonde ele vai se recompor? Ah, ele falou que vai passar uns dias com a família. Aonde? Não sei. Não, mas se é um jogador brasileiro que faz isso, pronto. Ah, cai o mundo. Pronto, cai o mundo. Quando é o Tevez, ninguém fala nada, né, velho? Diz que no começo da segunda matéria do UOL, no começo da carreira dele no Banfield, ele se destacou como legítimo 9, etc. E antes de ser transferido ao Boca, acabou mudando o seu posicionamento no clube. Deixa eu ver o que mais. Blá, blá. Mas quando chegou ao Boca, não conseguiu cumprir as expectativas. Porra, mas não fala na matéria, cacete. Não fala nada. Tá, mas aquela parte ali, ó. Tentou ser pai com 23 anos, mas não conseguiu. Finalzinha xoxa dessa Libertadores. Xoxo. Aliás, faz três anos, né, que não chegou um brasileiro, hein? Mas, ó, é um baita jogo, anos, Domênico. Xoxa, Libertadores? Não, poderia ser legal. Ó, se fosse São Paulo e Boca... Não, mas se fosse São Paulo e Boca, final, seria um jogo mais atrativo. Seria mais atrativo. Mas, ó, que vai ser um jogo, Domênico Gatto? Apesar de ser dois times aí que, teoricamente, não tem tradição... Mas são bons, né, mano? Mas são bons times. Hoje, esse jogo aí que vai ser lá em Del Valle, velho, vai ser no campo do Del Valle, vai ser um bom jogo pra ver, velho. Eu também acho que vai ser um jogo legal. A história lá do Chaves... Eu assistirei. É que um travesti postou umas imagens, umas fotos íntimas do jogador. Na internet, foi isso. Mas salgando o traveco? Não, fotos do cara, não sei se estava salgando ou não. Mas é bonito o traveco, não é, Sobre? O Atlético já ganhou Libertadores, agora o Del Valle já ganhou? Acho que não. Del Valle, não. Não, nunca ganhou? Bom, vamos a mais ouvintes, 3284-7097, oferecimento da Essa. Construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, Hero. Quem falar a frase Hero, cuidando da sua vida digital, ganha uma camisa do Tricolor, tá bom? Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Seus olhinhos de noite. Alô, falaram do MC Bin Laden aí, não? O que aconteceu com o Bin Laden? Foi, teve visto negado pros Estados Unidos. Teve? Ah, ele, é o nome do cara. Aquele show do MoMA que ele ia cantar no MoMA. Só o nome do cara, ele quer ir pra lá com o MC. Cara, não dá, tá vindo aqui o MC Bin Laden. Bin Laden não é o nome dele. Não, mas pensando que ele é artístico, mesmo sendo artístico. É, o cara chama... Bin Laden derrubou as torres gêmeas. Eles não querem saber de Bin Laden nem... O cara chama MC Obama e quer piraque. É brincadeira. Pô, Benjamin, é lógico. Não posso falar sorte dos Estados Unidos. É, não vai pegar... Nossa. É, mas tem internet. É. Alô? Alô? Quem fala? É o Gustavo. Ô Gustavo, tudo bem? Fala, Dodô, beleza? Beleza, Gustavo do quê? Gustavo Cotrim Sugiu. E quantos anos você tem? 3.4, RG. Ah, RG. E quantas vezes você subiu a escada hoje, velho? Sensacional, hein? Olha, RG, não dá mais pra subir, viu? Já tô no topo. É mesmo, velho? Ó. Já tô no topo, RG. Isso quer dizer... É líder, Dodô. Você tá querendo dizer que é verdão, então é isso? É líder. É líder, Dodô. Não dá mais pra subir, cuidado, eu vejo ninguém na frente. Cuidado pra não ficar olhando pra cima e desequilibrar, hein? Ah, não, RG, que isso? E você quer ir no jogo, velho? Opa, ô, Dodô, toma aí, quero ir na torcida Estádio 97. Pô, velho, então você vai ter que comprar o seu ingresso porque a gente não tem torcida. Como não tem, você tá maluco? O Raul perguntou. Você não aceitou. Já tá lá, tem que estar que hora lá, Sombra? Eu errei. Que hora tem que estar lá, o Sombra tá ouvindo alto, o Alfa, ele não tá nem ouvindo o programa. Não, eu tô ouvindo. Ah, tá. Olha só, você tem que ir direto pra arena mesmo, a partir das 9 horas você tem que estar lá entrar pelo portão C1. A partir das 9 horas você entra pelo portão C1. Que fica na rua Padre Antônio Tomás, 72. Olha, e vai de fadiga, que lá tem café da manhã no único. Ah, deve ter nesse horário aí. De fadiga, quando não corre. Não é fadiga, sobe, é jejum. Ai, pega o elevador ali, viu? E sobe até o terceiro andar, aí você já vai visualizar as meninas do camarote único. Beleza, tá, Dodô. Tá bom, meu velho? Agora, pelo amor de Deus, mano. Tem um monte de menina pra visualizar. Olha ali. Tem um monte de menina, uma com uma camisa P, outra com a camisa A, outra com a camisa U, outra com a camisa L, outra com a camisa O. E o restante escrito nobre, pra não ficar... Elas vão com a camisa escrita galinha. Meu velho, fazendo uma homenagem pra você? Pera aí, meu amigo. Biscate. Queria pedir pro Eugídio ligar aqui pra ganhar vaga de ir no jogo. Por que, Zé Roberto? Porque ele não tá jogando, nem vai pro jogo. Eu não aguento mais jogar, pelo amor de Deus. Eu dei 2 carrinhos no final do jogo. Tive que fazer acupuntura até ontem. E pra levantar? Aí que tá... Pelo amor de Deus, o menino do Internacional, que eu não vi direito quem era, até me deu a mão. Eu tava com dor na lombose. Lombose? É. Que lombose? A lombar com fribose. Abestado. Fala, Domênico. Fala, Domênico. Sai do WhatsApp. Ah, tô resolvendo paradas aqui. Então vai lá. Não, não tem problema. Ô, meu velho. Fala, Dodô. E aí, rapaz, agora Atlético Mineiro às 11 horas, hein? E aí? É pra consolidar a liderança, né, Dodô? Acho que ganha, mesmo estamos sem... Estamos jogando em casa, não perdemos nenhuma ainda nesse Brasileirão. Estamos aí quase no 100%, nós empatamos aí com os peixes, mas... Vai continuar líder. O Galo vem completo ou o Galo tem desfalques? Não, sei. Desfalque só o Casaro lá, o Casaro... Casares que não vai jogar, né? E o Dátulo tá fora também, não tá? O Luan também tá fora. É um time forte. Mas o Robinho que tinha o segundo amarelo, acho que o Fred que também tinha o segundo amarelo... Eles não tomaram nesse jogo contra o Curitiba e eles vêm pro jogo. Mas, Domênico, eu acho que esse jogo tá com cara de empate, sabe por quê? Não. Vai se ferrar, né? É verdade. É de cara de empate. O Palmeiras aí com a ausência do Gabriel Jesus e quem sabe até do próprio Fernando Praz, por mais que entre o Wagner aí, não sei qual é que é também, se o cara vai dar conta do recado. E o Atlético Mineiro que tá inconstante do jeito que tá, mano. O Palmeiras ele tem um leve favoritismo por estar jogando em casa, mas... Não, Atlético é leve favoritismo, não. O Atlético é time enroscado, velho. Tá louco? Peraí. Não. Tá falando que o Atlético é fraco? Não, não tô falando que o Atlético é fraco. Palmeiras, você não entendeu. O Palmeiras tem um grande favoritismo. E vou dizer pra você por quê. Vocês perderam pra eles? O Atlético tem 23 pontos, o Palmeiras tem 32. Outro grande motivo, mano, é que o Atlético Mineiro, fora dos seus domínios, ele vai muito mal. Olha aí, você vai dar uma visualizada, você vai ver. Verdade. Fora de casa ele joga muito mal e em casa ele joga bem. Mas é aquela parada, né? E o Palmeiras, né, pelo contrário, o Palmeiras só empatou o último jogo em casa. Ganhou todos. Mas como é um adversário que, não, sim, que é clássico, isso você não tem. Você tem aquele jogo conta, né? De superação, né, velho? Ah, mas eu acho que o Palmeiras vai vir pra ganhar esse mas jogo. Mas o Atlético tem um bom grupo, mas não tem um time ainda, viu? Eles estão se achando ganhar esse ainda. Jogo aí. O Palmeiras precisa ganhar porque ele tá jogando em casa. E precisa da vitória. Pra consolidar a primeira posição, né? Pelo menos é o que eu acho, o que eu penso. Não sei o que o ouvinte pode pensar. Claro que vai pensar igual. Palmeirense. Ah, eu penso que não. Eu penso que eles vão perder. Ninguém perguntou nada pra você. Primeiro que começa por aí. Você é um idiota. Ah, não. Idiota é jornalista. Eu confirmo. É um grande jornalista. Paulista. É um grande idiota. É isso que é. Vem aqui mostrar sua nádega na Paulista, seu trouxa. Idiota não. É um trouxa você. É um trouxa. Sem ofensa. Respeito fala do teu time jornalista aí, ô, trouxa. Futebol clube. Não dá bola pra fala ele. Fala conta aí do que vai acontecer com o Gama lá. Ô, Lolo, não dá... Que Gama? O que ele tem que ver com isso? Ele é santista, esse trouxa aí. Quem falou pra você? Segura a onda desse trouxa aí. Não. Ele é jornalista. É sim, senhor. O RG vai mandar um emoticon de dedo do meio pro seu trouxa. Ele é jornalista. Quer mandar abraço? Peraí, ele tá falando aí. Ah, já falou. Ô, vovó, pô, o São Paulo tá me cortando aí. Não, Duda, vamos continuar conversando aí, você pô. Quer ficar até as 10. Cara. Não, fala aí, meu velho. É o cara mais imparcial da imparcial, rádio, pô. Mas fala aí, cara. Tudo isso porque ele quer continuar falando com você, Duda. Você acha que vai fazer? Já falou. Tá trouxa aí. Tem que falar com o Dodô, com a avó. É isso aí. Você acha que precisa de reforço? A avó também é uma trouxona, hein? Ô, Norberto, que isso? Ah, acho que não precisa de reforço, não, vó. É aguentar esses 6 jogos aí da gente sem o Gabriel e sem o Prass. E se for analisar tá certo também. Tá certo que os gambás vão. Gambá é o teu pai. Juiz! Não perderam ninguém, não tem ninguém pra conseguir botar na seleção aí, mas. A gente aguentar esses 6 jogos aí sem o Prazer e sem o Gabriel. Não perdeu Dudu, ninguém. Ô, seu nó cego, o Tite é o quê? É? O Eduardo, o ex-jogador do Corinthians é o quê? Não sei, o Fábio, Fábio Maceridian é o quê? Eu não vi na Copa América você ligando aqui dando pitizinho, seu comédio. Quando o Corinthians perdeu 2 jogadores e seu time não perdeu ninguém, seu vacilão. Juiz, seu comédio. Vocês perderam o Elias, que foi bom. E perdeu o Balbuena. O Elias foi bom. E o Balbuena, que foi jogar no Paraguai também, o Balbuena, Balbuena é mimimi, hein? Ué. É o nome Gamarra, velho. Tá louco? Que Gamarra. Você é louco? Você já viu o Balbuena jogando? Não quero nem ver. Ele pede babuíno ao zoológico. É babuíno, é macaco. É Balbuena, não é babuíno. É macaco. Vai que ele tivesse, não fosse bem, e depois voltasse. O que tem? O torcedor São Paulino ia ter que engolir. Ia ter que engolir. Aquele que não se deve falar o nome. Ia ter que engolir o caralho, qual o problema? Não, peraí, gente. Quem está falando é ele, eu não falei nada. Cara. Qual o problema? Mas ele não veio, está tudo certo, né? É verdade. Caraca, não, veio o Chaves pegador de travesti. Entendemos que... Tá tudo certo. Tem um lance desse aí, que tem um lance, né? Disso aí, eu vi pegou agora. Um travesti bonito, quem nunca? Fala, Domênica, quem nunca? Quem nunca olhou pra mim? Quem nunca no Tinder não deu uma curtida de travesti? Eu falei de por você, porque você é, né? Ah, eu não sou, não. Mas que história é essa? Eu tava lendo. Ele saiu com travesti bonito, quem parece uma Barbie. O Chaves com peru. Esse que o São Paulo contratou. O Chaves? Esse argentino. É uma Barbie com peru. Ele deu uma de Ronaldo, né? É. Nossa, mas foram bonitos os travestis dele. E por falar em jogadores internacionais. Diga, mano. É verdade isso aí. Né? É verdade. Não, termina lá, fala. É verdade isso aí. Você não viu isso, mano? Aonde? É, eu vi um zum aí, mas é. Não, não é isso. Já dizem que é verdade. Ué, tá aí a foto? Quem nunca ficou com... Saiu matéria. Quem nunca ficou com tesão no travesti, gente? Não, mas ele pegou mesmo. Fala a verdade, olha o bairro, não é mas ele pegou porque o Romário, RG, ele apareceu do lado também de um travecão lá no Rio, lá que era bonitão sim, e tudo sim. mais, e é amigo dele, amigo né? Amigo dele. É amigo, não é belisco. Quer dizer, até que não se... Não é belisco. Quer dizer, ele falou, né, que era não amigo. Não é belisco. Falou que era amigo. Ô, estranho, você já pegou? Eu não. Fora. Mas uma é que você tava com uma cara meio sobrado. De dúvida, hein? Oi, cara. Diga, mano. O Tevez, velho, ele pediu uma licença para que ele possa se... ele pediu uma licença pro Schelotto para que ele possa se recompor emocionalmente depois da eliminação do Boca na Libertadores. E aonde ele vai se recompor? Ah, ele falou que vai passar uns dias com a família. Aonde? Não sei. Não. Mas se é um jogador brasileiro que faz isso, pronto. Cai o mundo. Pronto, cai o mundo. Quando é o Tevez, ninguém fala nada, né, velho? Diz que no começo da segunda matéria do UOL, no começo da carreira dele no Banfield, ele se destacou como legítimo 9, etc. E antes de ser transferido ao Boca, acabou mudando o seu posicionamento no clube. Deixa eu ver o que mais. Blá, blá. Mas quando chegou ao Boca, não conseguiu cumprir as expectativas. Porra, mas não fala na matéria, cacete. Não fala nada.

Muda todo o... Mas não é aquele sintético que atrapalhava. É um, né, gramado alto, viu, RG? É, mas é. Eu estive lá, eu vi. Quase um gramado igual, alto. Mas é quase. Mas muda a trajetória da bola? Natural, né? Você sabe que a W Ponte tá querendo fazer isso na arena, viu? Mais velocidade. A W Ponte quer fazer isso na arena. W Torre? É. Que ponte? Ela que tá querendo colocar. A tendência é virar isso. São todos, né? A tendência são todos fazer isso. Porque o custo é menor também, né? Não, mas o Atlético Mineiro, ou o Atlético Paranaense, ele pôde fazer isso. Esse gramado, porque eles têm o campo deles é coberto também, né? Não são todos os campos que são cobertos. E do Palmeiras também ele pode cobrir, né? É. Então seria uma vantagem, né? Seria, e o custo é menor, viu, RG? Pra você manter um estádio. É, manutenção. Quer jogar society, já tem que ser grama natural, mano. Tem que ser igual a do estádio do Corinthians. É, que vocês molham só um lado, né? Tá certo, é. Fazer o quê? É, guerrilha. É, eles molham só um lado pra atrapalhar o adversário. Pra atrapalhar nada, bora, vírgula. Olha o reconhecimento lá, sua perversa. Ah, é? Isso aí, eles fazem? Eu sou a perva. O cara, o cara vai lá e faz o reconhecimento do gramado. Vamos lá, por partes. Pra você joga sujo mesmo, joga sujo, vambora. Vamos lá. É isso. O Corinthians, ele molha o gramado antes de começar o jogo, tá certo? Inclusive uma hora antes de começar, meia hora antes de começar. Na hora que os times vão fazer o reconhecimento, o gramado já tá molhado e o cara sabe onde ele tá pisando. No intervalo molha também se o gramado tiver seco. Porque aquela grama ali é cara, não é igual a grama que a senhora come, não. Juiz! Já tem amarelo, juiz! Segue o jogo! Segue o jogo! Segue o olho! Hoje é final de Libertadores, vale tudo. De brincadeira, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Valeu, só rola fazer o merchan? Rola, claro. Fala aí, Diogo. Só na Valia Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. Pô. Muito obrigado, nossa, ganhou. E o merchan do Rio também rola? Mesmo pro palmeirense? Rola. Se você falar, leva. Não há nada que impeça. É, então só Hero garante sua vida digital? Não, é Hero. É, garante sua vida digital? Hero, eu só vou falar, Hero cuidando. Cuidando da sua vida digital. Isso, muito bem. Então você ganhou a camisa do São Paulo Futebol Clube, tá bom, palmeirense? Beleza, valeu, Sandra. Valeu, Dodô, um abração aí, abraço velho, pro é palmeirense, nóis, é nóis. Pro meu irmão Felipe e pro meu amigo Bruno aí, palmeirense roxo. Boa, é nóis. Valeu, cara, abraço, até valeu, mais, abraço tchau, tchau, tchau. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. É o Estádio 97, que também tem oferecimento da Bozano, menino mano. Opa, isso aí, Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? É, pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano surgiu para salvar sua vida, inovando e trazendo o desodorante Bozano Extreme. Esse é top demais, cara. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você não vai ficar com aquele cheiro de caatinga, aquele cheiro de cadáver, sabe? Você não vai ficar com aquela pizza enorme embaixo do teu braço. Você não vai passar vergonha. Você vai estar cheirosinho desde o primeiro minuto do seu dia até o final, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção, cara. E quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo a frase cabalística, a frase mágica. Atenção, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai levar um kit top do top do top do top do exclusivo desodorante Extreme, tá legal? Esse é bom demais, eu uso diariamente e recomendo, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, e ó, tem notícias não. Ô, mano, é assim, não deixa de ser uma notícia, desculpa. Sim, sim. É, repassando, né, o Pogba... Sim. Contratado pelo United por 430 milhões de reais. É grana, dinheiro, hein, velho? Será que aí não tem coisa? E aí quando os caras chegam então, aqui fazendo proposta de 20, 25, a gente acha que é muito, né? Hã? Aí quando os caras chegam fazendo proposta de 20, 25 de euros, a gente falou, tem que vender, porque é uma baita grana. Isso é dinheiro, velho. 430 milhões de reais, cara. Mais de 100 milhões de euros. É, precisa ver o que tá. Sombra, isso significa, velho, um complexo. Se você pegar um condomínio, tá certo? Você pega esses condomínios aí, que tem quatro torres. Velho, significa o investimento de um condomínio alto padrão. Vem cá. Dizem aí, não sei se é verdade ou não, mas que o estádio do Palmeiras foi construído por 600 e poucos milhões... É quase um estádio, né? Cara, dois terços em um estádio. Pois é, cara. Absurdo. Um jogador faz um estádio pequeno. Pequeno não, é um 40 absurdo. Mil pessoas. E outra, Sombra. É, e diga-se, o estádio do Palmeiras ele tem um acabamento aí que encarece. Porque quando você faz aquela estrutura, você tem um patamar acima em termos de qualidade. Se você fizer um estádio mais modesto, talvez inferior a esse valor que você tá falando aí. Por isso que eu digo, eu acho que tem coisa por trás desse monte de... Não é possível. Agora a Juventus vai ter dinheiro pra contratar o Jesus e o Gabigol, hein, mano? Não sei. A Juventus vai ter dinheiro de sobra pra contratar o Jesus e o Gabigol. Mas não vai contratar, né? Os caras choram, né? Pra pagar 30 milhões. Os caras quando chegam aqui já oferecendo uma quirela aí, jogando aí 25, 30, os caras já tipo, estamos fazendo um favor pra vocês. Ah, sim, lógico. Já chega, tipo, olhando pra gente que com um cara fala essa cambada de mendigo aí, pedindo esmola. É, os caras rejeitando. 10, não é, né? 10 os caras daqui querem ir embora rápido, né? 10 véio? Milhões, 15 milhões, eles acham que tá fazendo uma puta de uma... Pois, né? É, velho. Por isso que eu sou a favor aí do governo brasileiro começar a intervir. Só sai 3 atletas por ano do Brasil. Ah, mas você também não tem moral pra isso, não, meu. Pensou? 3 atletas do Brasil inteiro, velho, né? De cada time. 3 atletas brasileiros por ano. Tinha que ser igual Cuba aqui. Agora aí os caras iam se esfaquear, velho. Pensou? Os caras iam sair na faca. Só sai daqui a nado, velho. Os caras iam sair na faca, velho. Muito bem, esse é o Estádio 97 aqui da Energia 97 FM. Também no oferecimento. É. Ah, deixa eu ver agora de quem que nós vamos falar. De quem? Vamos falar agora. Não, Benjamin agora vai falar. O Nariga? O Narigudo vai falar do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Hoje é dia de jogo. Jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você? Pois é hora de organizar a torcida. E para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. E olha, tem mensagem chegando aqui pelo WhatsApp da Energia 97. Boa noite, pessoal. Ô, Dodô, e o nosso Palmeiras, meu? Será que esse ano não vai ser o Coelho da São Silvestre? Tomara que não, hein, meu? E aí, Dodô, como é que... É, tô cansado de ficar na frente e depois o nosso time amarelar. Ah, daquele conjunto lá, o como é que é o nome dele? Que corneta esse aí, meu louco? É Antônio Carlos o nome daquele... Não é corneta. Ué, mas o torcedor é consciente, velho. Consciente do quê? Ele sabe que na hora H vai faltar gás, velho. Vai faltar gás. Ah, vai faltar. Vocês vão ter gás. Ritmo, não sei. Para, mano. Para. Não sei. O Corinthians tá se poupando. Ih, poupando o cara. Aí, ó. O idiota fala bobagem e dá galinha. Fica toda poupando. Feliz. É, fica toda felizinha. Pera aí, o Poltergar, na primeira volta da São Silvestre, era o trouxa lá. Era o trouxa lá com a capa do Superman. Tá tomando aquele pra ele, RG. Tudo esses outros esportes parecem futebol. Futebol é diferente dessas coisas. Ué, eu posso falar porque meu time é o atual campeão brasileiro. Quem é atual campeão? O atual campeão é o Corinthians, seu mané. Quem é o atual campeão, nosso cego? De onde? Brasileiro, Corinthians, chupa. Depende? Copa do Brasil ou Palmeiras? Quem tá falando aqui de Copa do Brasil ou Copa do Brasileiro? É campeonato, título nacional. Não, Copa do Brasil é brasileiro. Nacional, e Paulista, quem é o atual campeão aí, seus trouxas? É o Santos. Então paga o pau. Vamos lá, mais mensagens. Você precisa ganhar 10 Paulistas. Fala, galera do estádio, beleza? Aqui é o Fábio São Paulino. Ô, Sombra, você não acha que o São Paulo deveria priorizar a Copa do Brasil? Já que no Brasileiro vai ser muito difícil disputar o título, mesmo com os reforços que chegaram. Acredito que a Copa do Brasil fique mais fácil, ainda mais que o Balsa tá acostumado com esse tipo de torneio mata-mata. O que você acha? Valeu, um abraço. Eu acho que não, acho que tem que tentar ganhar todos. Exato. Boa noite, rapaziada. Aqui quem fala é Marcelo Jonas de Pirituba. E aí, mano, como tá a sua relação com o Gil? Vocês estão rompidos ainda? Voltaram a trocar ideia? Conta um pouquinho mais pra gente aí. Abraço. A única coisa que tá rompida aqui é seu ímã. Agora quero ver. Aí, mano, nenezinho da mamãe. Toma um cartão vermelho aí, brother. Já tinha amarelo. Já tinha amarelo. Demorou, hein? Tchau. Demorou. Se tiver mais, que não vai poder responder. Tchau. Forçou. Boa noite, pessoal. Quem fala é Bruno Is, tudo bem? Queria fazer uma pergunta pro mano. Mano, o que você acha? Eu vi uma reportagem falando que o Tevez ia voltar pro Corinthians. Queria um pouco da sua opinião a respeito. Ah, o mano ia falar. Um beijo. Essa opinião. O mano ia falar. Tá expulso. Tá expulso. Tevez falou pra mim aqui que não tá afim de ter Tevez, que acho que é uma porcaria. O que você acha do Tevez? Tevez, ele falou que não gosta, que o Tevez foi embora sem dar tchau e deixou o cachorro com o um zelador. Gaivotas da Fiel, beijo. Hashtag Gaivotas. Ai. Mais mensagens, meu WhatsApp. Fala, pessoal do Estádio 97. Felipe da Vila Moreira, São Paulino. Sombra, eu queria que o Bolsonaro, ele comentasse sobre essa nova contratação do São Paulo aí, o Chaves, que tem umas fotos lá com os travestis lá no Facebook lá. Queria que o Bolsonaro fizesse esse comentário sobre essa contratação. Eu acho tranquilo, né? Cada um tem a sua opção. Mas eu acho que quando ele chegasse aqui, fosse apresentado, o STJD, né, que cuida do futebol, deveria botar ele na pena de morte. Mas tudo tranquilo. Pena de morte? É morrer por bolada de futebol na boca. Bolada de futebol? Você põe ele no muro. Ah, eles estavam chutando? É porque é o âmbito esportivo. E aí você põe bola na bola e cerol em volta. Cerol? E você chuta pacificamente na boca desse otário. Cada um pode fazer o que quiser, dar o toba pra travesti, botar na novela um monte de gente se pegando. Cada um, né? Tem a opção que pode, né? Né, Machinho? Por exemplo, você podia ter a opção de ficar calado e falar tanta besteira. Calma. Essa é a opção, você podia trancar essa boca pra falar tanta M. Eu não fiz nada, tá ok? E você tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. Você já sabe, a Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que bacana, as marcas Stanley, DeWalt e Black & Decker levam você para assistir ao timaço do Futebol Clube Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você pode viajar para a linda cidade de Barcelona e ainda assistir esses craques de bola. Quer saber como participar? Vá até uma das lojas do Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com um acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br e pronto! Você já estará concorrendo. A promoção foi prorrogada até 31 de agosto. Confira o regulamento no site e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas, 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê Ponte da Vila Guilherme. Tem Guarulhos, tem Atibaia e tem Mogi das Cruzes também. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Tem mais mensagens aqui? Tem sim, via WhatsApp. Vamos lá. Fala, galera do Estádio 97. Programa Nota 1000, que ajuda a gente sair desse trânsito maluco e desestressar na hora do rush. Eu gostaria de saber do Mano e do Benjamin, em que rodada do Campeonato Brasileiro o Corinthians garante aí a liderança e não larga mais? Como diz o Mano, é seta para a esquerda e vamos que vamos, Coringão. Um abraço, vocês são impagáveis. Diego Batista de Guarulhos, São Paulo. Eu pensei que você contava a piada aqui. Guarulhos. Olha, eu não sei. Parece o Bonner falando. Eu pensava que só o Bonner de Guarulhos. Eu não consigo prever a rodada lá no Enzo. Mas vai passar? Agora, nessa rodada, por exemplo, na teoria, o Corinthians tem igual a outra rodada também era, né? Não. Não, mas nessa... O Corinthians ia golear o São Paulo, o Palmeiras ia perder do Inter. Não, mas quem tem... era assim que era? Não. A vantagem é o Palmeiras, mas tô falando... Essa rodada, por exemplo, quem tem teoricamente, Quem tem um confronto mais fácil? O Corinthians ou o Palmeiras? Corinthians. É só isso que eu falei. Não, não significa que o Palmeiras vai perder. Corinthians é mais fácil. Que, teoricamente... Só que o Palmeiras empatar, já, você já não passa. Sim, né? Não, é verdade. Não, a vantagem é o Palmeiras. Então, só porque, teoricamente, mas é o Corinthians tem um adversário mais fácil nessa rodada. A diferença é que o futebol não é feito de teoria, não, né? Sim, não. E na prática, o time do Palmeiras hoje é o melhor do campeonato. É isso aí. Vamos lá, mais mensagens. Alô, galera do Estádio 97, aqui é o Vitor. Do Rio de Janeiro, queria perguntar, a chegada do Diego, vocês acham que o Flamengo fica lá no topo em termos de elenco? Tem Diego, Lampatrick, Guerreiro, Damião, Fizeu, vocês acham que ele briga lá em cima agora nesse Brasileirão? Obrigadão, salve a todos. Eu acho, Vitor, briga sim agora. Não, acho que não briga por título, mas Libertadores pode ser. Vou com o mesmo argumento que fizeram com o Palmeiras no ano passado, há 2 anos aí. Montou o time agora no meio do ano. Que vingativo, olha. Ué, mas não é verdade? Vocês que falam aqui? São duas possibilidades. Ué, vocês é que falam. Montou o time agora e vai querer ganhar agora já? Ele pode brigar no topo e pode só brigar, né? O Flamengo, quando foi campeão em 2009, foi montando o time mas no meio. Mas ali foi uma falta de... Assim, foi um... E o título era... A gente dava o Palmeiras como campeão depois brasileiro. Depois o São Paulo pegou o título também e largou. Então foi um... Sei lá, o Palmeiras e o São Paulo tiveram Palmeiras. Eu acho que o Flamengo briga pelo título. Ah, não acho, não. Acho que tem times mais preparados que o Flamengo. Pra mim, hoje, se não perder jogador, o Santos e o Atlético Mineiro são melhor que o Flamengo. Fala estranho. Eu acho. Hoje, sim. O Flamengo, ele melhor. Tá com o técnico amanhã tampão ainda, não tá? Não, agora é efetivo. Não, foi efetivo. Exatamente, Então, mas... Até se tivesse continuado o Muricy... Até as duas próximas derrotas. Se tivesse agregado mais jogadores, né, poderia estar até melhor o Flamengo. Né? Você acha que o São Paulo briga pro título, estranho? Com essas contratações que o São Paulo fez, eu acho que sim. Eu acho que sim, não tem porquê não. Na Libertadores, eu era um deles. Eu não acreditava no São Paulo. O São Paulo chegou. Mas o São Paulo foi o time que foi mais Libertadores diante é diferente. Strangers in the night. Você falou assim, essas contratações que o São Paulo fez. O Douglas, zagueiro, ninguém sabe quem é. Ok. O Bufarini. Isso aí, vamos ver. Também não dá pra saber, né? Não é um atacante, não é um meio campo e tal. O outro é o Chaves, é um atacante do Boca que não era titular. Também que você perguntar aqui, ninguém sabe quem é. São incógnitas. Sim. Concordo. E nós perdemos o Ganso. E o Caleri. Nossa ligação, que o Caleri, que era um baita jogador. E o Maestro. Sim. Nós tivemos. Não sei, não. Vamos falar da Esther, Narigudo. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esther, amigão. Os empreendimentos da Esther estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esther tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esther, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esther. Você também vai querer um Esther. É Esther que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, pro Lambor e pra toda a família Esther. Que foi, Narigudo? Que você tá me voltando? Ele tá nervoso que o time dele contratou um monte de M. Sou eu? Que você não presta atenção no programa e você prejudica os outros. Mas segue o barco agora. Você já prejudicou. Você nem sabe o que aconteceu. Você tá com a cabeça na lua. Obrigado, senhor. Não é, eu tava preocupado com uma música importante. Preocupado vai ficar eu agora. O cara que tira férias toda hora. Bom, amigo. Que passa o cartão na hora da esmola. Se sou eu. Que está todo tempo querendo vender. Se eu ganso. Porque sem merchan ele não pode viver. De bairro ele fala que manja. Se o bar faltar ele dança. Se eu que o conheço. Esse cara é judeu. Um beija por mês, compra dois barcos. Amigo. E ensina o Bill Gates a seguir seus passos. Se eu ganso. Playboy ele fala que não é. Mas deu a ilha de caras pra sua mulher. Quando nasceu cortaram um tequinho do seu melhor amigo. Se sou eu. Esse cara é judeu. Amigo. Fala que leva o Corinthians no peito. Mas se o São Paulo joga, aí não tem jeito. O amor fala mais alto, vai lá tricolor. Dá notícias do São Paulo, seu Bento, por favor. Seu que eu conheço. Eu não quero mais ser infeliz. Morumbi é minha raiz. Se sou eu. Esse cara é judeu. Esse cara é judeu. Amigo. Não gosto do Tite, amo Tele. Chama meu piloto, vou pra Espanha agora. O Cristiano e o Messi eu vou comprar na hora. Esse cara é judeu. Se sou eu. Esse cara é judeu. Olha, o Beijo falar isso é famoso, eu nunca ouvi na minha vida. Mas é sensacional. Grande Denis Pagani. Que isso aí. É. Só Pagani. Adriano Pagani, eu adoro. Não é o Adriano, é o Dani. Eu adoro as paródias que são feitas pra mim. Acho que Playboy Drama é legal. É que essa já tem rolando aí. Mas chupinho. É legal, vai. É legal. É lógico que é. Não é que já existe. Não. Playboy eu não. Eu nunca ouvi. Você conhecia Estranho? Não, essa não. Você conhecia Moda? Não, essa não. Você conhecia Rude? Não, essa não. Não, essa e você, não. RGL? Não. Ninguém, só você conhecia. Ah, mas você percebeu que eu tinha falado antes, quando você falou desse cara, sou eu, ainda falei umas duas horas atrás. Ah, esse aí não é pra mim, porque já tem, esse cara é judeu. Ah, mas e só você foi. Conhecia aqui. Ah, é só eu. Ah, mas aqui ninguém conhecia. Quer saber, ô, idiota? Quê? Quem contratou um monte de bosta aqui? Não, eu tava falando. É verdade. Vai, Astro. Olha esse mano, ah, mano, é bandido com você na internet. Eu tava aqui. Ah, é o seu bandido, eu falo, caráter, eu não tenho problema aí. Nenhum, eu não tenho problema nenhum. Eu já tenho, quer saber, mano. Eu falo, não tenho problema nenhum. Eu tava contando aqui pro Domênico, eu tenho Domênico um amigo que meu. Manda mais emoticons. Eu tenho um amigo meu que tem uma empresa. E o cara mandou 200 caras embora semana passada. Aí ele falou assim pra mim, não vou contratar mais ninguém. Aí, hoje eu tava lá na empresa do cara, tinha uma reunião, ele falou assim, ó, contratei esses caras aqui. É um meio caráter. Ah, aí eu fui ver, tô falando certo, tava falando pro Domênico. Aí ele falou, contratou, eu falei assim, velho, você contratou um monte de bosta nessa empresa. A gente tá louco, cara. Ele falou pra mim, semana passada ele falou, contei 200 embora. Verdade. Aí hoje eu fui lá e falei, olha quem se contratou, tá louco. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria, HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser, ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. É, galera, vamos deixar de lado um pouquinho o futebol, porque agora eu vou falar sobre um projeto esportivo muito bacana, o Atleta do Futuro do SESI São Paulo. O SESI São Paulo pega as crianças a partir dos 6 anos e coloca para treinar junto com os grandes atletas olímpicos. É muito legal essa ideia do SESI São Paulo, presta atenção, porque assim as crianças têm um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta, por exemplo, a Etienne Medeiros, que parece um peixe. Eita, nós! Tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba. É muita gente boa. E dezenas desses atletas vão disputar os Jogos do Rio. E com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É muito bacana ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro. Tá aí, curti. Bela iniciativa do SESI São Paulo, hein? Boa sorte, atletas. Parabéns, SESI São Paulo. Ô, Estranho Nuninho, queria agradecer a sua presença aqui no Estádio 97. Valeu, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço e peço desculpas pela minha voz. Ah, imagina. Agradeço a todos da mesa. Imagina, pode muito obrigado. Posso mandar os abraços? Pode. Queria mandar um abraço pro pessoal da minha empresa que trabalha comigo lá no Banco Paulista, pro pessoal da minha família, que tem um monte de gente me ouvindo hoje. Eu falei no WhatsApp lá que ia estar aqui, tá todo mundo me acompanhando aqui. Eu não quero falar nome de um por um, porque senão a gente vai... Você tá sem voz. É, também. Não dá. Mas obrigado, gente. Cuida muito da obrigado voz mesmo. Aí, valeu. Ó, quem legal, fala. Cara, você muito não é obrigado, viu? Eu tô cuidando. RG, quem ganhou a camisa do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Alan Castro. Legal. E o boné Estádio 97 Vista Aérea? Felipe Augusto. Telefone dos bonés Vista Aérea, 3031-2288. Eu tô um monte de bosta, amigo. Do amigo do mano. Vai, trouxa. Quem era? Não, mas eu falei... O boné da energia, quem faz é o seu amigo. Alberto toca. Mas eu falei pra esse amigo meu ontem, hoje na empresa dele. Eu falei, velho, não dá pra entender o que você fez. Você é meio caráter. Amarelo. Foi meio caráter. Amarelão. Então, se eu sou meio caráter, amarelo, né? Se eu sou meio caráter nesse programa, tá bom demais. Aqui é tudo um quarto de caráter, pô. O meu tá bom, pô. E um abraço pro Roberto Toca aí, que ouviu a gente comentando a situação do jogador que o São Paulo contratou aí, o Chaves. Já teve um embrolho aí com o menino que tem o peru, ele falou quem nunca, só mandou isso, uma hashtag. O Toca falou isso? Não acredito nisso. Falou quem nunca. É mesmo? Aí você pode entender uma série de coisas, ele não falou mais nada. Tá bom, então. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3033-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ester, construindo com valor. E Extra, você merece ofertas Itaipava pra reunir os amigos e torcer, você merece o Extra é Gol. Falou, gente, um abraço, boa noite, até amanhã aqui na Energia, 5:30 da tarde, tchau. Listen. O destaque da programação da Energia. Check. A energética da semana. A qualquer momento. Energia 97. A Energia 97 entra na luta contra o frio no inverno 2016 e lança a campanha Energia contra o Frio. Doe ao menos um agasalho e concorra a um PlayStation 4. As doações podem ser entregues na Energia 97 FM, Avenida Paulista 1439, nono andar, de segunda a sexta, das 9 às 6 da tarde. Ou ainda, nos pedágios que acontecerão até amanhã. Acesse o site e siga nossas mídias sociais para saber onde estará nossa equipe. Nesta sexta, às 11 da manhã,